nova doença foi detectada na Rússia. Parece que um médico no check-up conseguiu detectar uma doença que parece inofensiva, porém deve ser observada. Sintomas de doença ainda desconhecida descoberta na Rússia começam a se espalhar para outros países. Doença desconhecida começa a contaminar pessoas rapidamente. Sabe-se que ela contamina pelo ar, pela água e por insetos. Nova doença conhecida como Baldarian agora traz com seus sintomas febre alta, vômito, diarreia forte, náusea e vestígios de insanidade mental. Meu Deus, parece que a Baldarian se espalhou por toda a Europa e alguns países já estão fechando portos como medida de emergência. Estados Unidos está em estado de calamidade, os hospitais já não suportam mais pacientes. Governos começam a cair. Os países mais ricos estão pesquisando a cura e há um esforço global para encontrar a cura para a doença Baldarian. Baldarian está em todos os jornais do mundo inteiro. O mundo se mobiliza contra a doença. Ô, puta que pariu, vocês vão largar essa merda de celular e parar de jogar Play Game e começar a gravação logo, cacete? Puta que pariu, justo hoje eu fui apresentar esse jogo pro Eric, hein? Caralho. Pô, cara, desculpa aí, vamos gravar logo, vai. Estamos começando aqui mais um LocomoCast, podcast mais viajado da podosfera. E hoje nós temos um tema... É doenças, né? Entendi. Mas antes de começar, vamos pedir aí pra vocês darem 5 pedacinhos de membros que caíram por causa da lepra no iTunes. Acho que não ficou legal isso, né? Não. Tá, então deem 5 estrelinhas pra gente no iTunes. 5 paracetamol no iTunes ali. Não, paracetamol não, porque estão descobrindo várias coisas ruins sobre o paracetamol. De tipo, se você usa ele, ele faz você ficar mais apático, mais... Antipático? Não é antipático. Você... É como se você perdesse a parte dos seus sentimentos, entre aspas, assim. Você não apatia. Consegue mais ter apatia. 5 paracetamol pra gente. Apatia. E vai ser bonito, vai ser bacana, vai ser saudável. E... Suede. Oi. Nós temos um recado. Temos. Temos um recado, Chuchu. Quem é esse? Suede, Gigi. Rapaz. Então, Locomotiva vamos procura. Falar sobre os recados. Locomotiva procura dois tipos de pessoas. Na verdade, um só que pode ser desmembrado em vários fragmentos. Procuramos alguém pra matar isso. Isso, aquele par. Não, gente, essa pessoa não vai ser uma estrela do mar. Nossa, mano, foi longe. Eu não peguei. Ah, desculpa, piada de biólogo. Vai, continua. Estamos à procura de uma garota gamer e de novos colunistas. Garota gamer e novos colunistas. Vai falar também, Pedro? Não, só cheguei perto pra você ficar quieto. Como vai funcionar isso? Se você é uma garota, se você é um transex, se você gosta de jogos, você acompanha os arcades, você acompanha as plataformas, você sabe falar sobre o que você joga e você gosta de escrever, é claro, também. E você escreve bem, já elogiaram seus textos? Mande um texto falando do seu jogo favorito para nós. Não simplesmente falando de jogo favorito, né? Ah, meu jogo favorito é CS. Legal. Pô, é uau. Não, manda um texto aí falando sobre... Dissertando sobre o seu jogo épico, favorito. Sei lá, alguma coisinha bacana. Exato. Lembrando para as pessoas de plantão que dissertação é um texto com argumentos e análises, né? Exatamente. Não é só eu gosto ou não gosto. É, exato. Então, um artigo de opinião. Colorido. Um artigo de opinião aí, pessoal. Então, você garota, você transex, porque nós não excluímos nada. A gente não exclui nada, a gente gosta de todo mundo, é nóis. Só funkeiro. Só funkeiros, nós excluímos funkeiros, por favor. Funkeiro sangue bom é funkeiro sangue frio. Exato. Eu vou fingir que eu não ouvi isso, meu Deus do céu. Gostei dessa. Então, se você não é uma garota, se você não é um transex, se você gosta de escrever, você acha que tem um assunto que bate com os nossos assuntos, do nosso interesse e do interesse que, assim como nós gostamos de abranger para os outros que também gostam da mesma coisa ou coisas parecidas, mande um texto pra gente. Envie para contato@locomotiva26.com.br. Suede, repita. Exato, contato@locomotiva26.com.br. Pedro, repita. contato@locomotiva26.com.br. Eric, repita. Isso mesmo, contato@locomotiva26.com.br. PT, repita. contato@locomotiva26.com.br. Não tem desculpa pra falar que não sabe o e-mail que, né, pra mandar. Exato. Mande aí com o assunto, procura-se novos colunistas ou procura-se nova garota gamer e nós entraremos em contato. E é isso aí. E além disso, se você quiser mandar um e-mail pra falar sobre o podcast, sobre o episódio que você está ouvindo. Exato, também, e agora nós, né, temos uma novidade. Temos uma novidade. A novidade é a seguinte: se você tem preguiça de escrever, assim como muitos têm, a maioria dos brasileiros, exato, você pode mandar uma mensagem de voz para nós. Exato, vai ser mais dinâmico, vai ser mais bonito, seus amigos ouvirão a sua voz, você ouvirá a sua voz. Exato, olha que coisa bonita. Se for gago, não manda não. Gago não vai ficar legal, não pode. Se for gago fanho, manda sim, que eu quero ver. Se for gago fanho, manda cantando. Que maldade, gente. Mas envie, é bom a gente receber e-mail, é como se fosse o pagamento por um trabalho bem feito. Exato. E eu sou o Rafael Tanicho e o Gigi usa termômetro retal. Ainda bem que eu não conheço esse cara. Olá, seres providos de carbono e amoníaco. Olá, quem... Gigi. Apresentamos Gigi. Continuando aqui com o personagem, muito obrigado. Olá, seres providos de carbono e amoníaco. Quem vos fala é Suede e... Foi meio racista isso daí. Não? Eu acho que foi bem dado. Eu acho que você devia trocar. Literalmente. Foda. Não, vai lá. Eu sou o Eric e a... Quê? Caralho, eu pensei numa frase agora. Eu vou refazer. Eu acho que eu também vou ter que refazer. Isso não vai ser foda. Não, peste negra entrou pela cota. Sei o E o céu subiu. O que não é no Black Deliver Series Alô? Da grama já não se morreu. Que não é no O que não é no Black Deliver Series Alô? Que você saiu com o que é branco. Pode ter momentos hoje. Juju Yushi, não faço aí. Eu sou o Rafael Tanicho e é bola. Só não sei se é a esquerda ou a direita. Não entendi. É bola. É bola. Nossa. Nossa, bosta. Olá, seres providos de carbono e amoníaco. Quem vos fala é sua... Olá, seres providos de carbono e amoníaco. Quem vos fala é Suede. E a pior doença que abalou toda a humanidade até hoje abala é a religião. Eu sou Pedro Tanicho e a pior doença que abalou a humanidade foi o sertanejo universitário. Eu sou o Eric e a maior doença da humanidade é a ignorância. E hoje eu vou apresentar, né? Hoje tem que apresentar. Sim, biólogo. Porque hoje nós temos uma autoridade aqui no podcast. Eu sou autoridade. Sim, agora a gente tá jogando a responsabilidade pra você. Isso foi foda. Se o cast afundar, a culpa é sua. Tá trocando o monopólio do microfone pra você. Olha a resposta. Ele, eu quero todos os microfones pra mim. Ele é biólogo, formado pela USP, professor do estado, certo? E do município. E do município. Meus pêsames. De vários municípios, talvez. Não, só um. Hoje só um, mas já teve. Mas enfim, ele é biólogo, formado pela USP e está aqui para conversar com a gente um pouquinho sobre as piores doenças que já existiram. Vai lá, querido convidado. Meu nome é PT, vulgo Paulo Tadeu. Ou invertido, dependendo do que vocês quiserem. E eu não gosto de nada igual. Eu gosto que varíola. Tá gostoso o café frio? Uhum. Ih, é isso aí. Vamos aos e-mails. Agora a hora dos e-mails, olha só que maravilha. Recebemos 3 e-mails essa semana. Mais olha. 3 e-mails. E que aumente cada vez mais, não é? Tem a 10 que a gente tem que escolher. Vamos ver se os nossos ouvintes vão conseguir manter essa quantidade constante agora. Né? Então, espero que sim, né? O primeiro e-mail aqui que nós vamos ler é do senhor Leonardo Alves. Alguém conhece? Eu nunca vi mais baixo. Vou falar que é um gordo escroto aí. É, pelo jeito ele é baixo mesmo. Tem um canal, rumores. Tem um canal no YouTube aí. Que vive fazendo merchan no cast dos outros, né? É. E escrevendo pros outros por piedade. Olha só que coisa feia, senhor Leonardo. Então, o que o senhor Leonardo escreve para nós outros é o seguinte. E aí, pessoal, tudo certo? E novamente eu venho enviar uma e-mail, Leonardo, e-mail é masculino, tá? Para vocês, para encher mais o saco. KKKKKK. Eu não sabia. Tem tudo isso de K aí também? Tem KKKKK. Ah, bom. Eu não sabia que tinha tanta coisa bacana sobre Pokémon e eu não sabia que não é cada jogo novo que saía uma nova geração. Tá. Hein? Tá. Então tá. E eu não sabia que não é a cada jogo novo que saiu uma nova geração. Enfim, para mim, a cada jogo novo era uma geração nova de pokémons. Ah, tá. Agora entendi. Não. Hoje em dia, cada geração tá sendo mais ou menos um... fora os dois jogos principais, mais dois remakes de jogos antigos. Entendi, entendi. E pelo que entendi, isso não acontece. Tanto que existem muitos jogos, porém está na oitava geração. É a oitava geração que irá sair, não é? É a sétima, né? Não faço ideia. A oitava é com o Sun Moon, não é? Não, que eu lembro, a sétima é o Sun Moon. Outro ponto. Rafa, cadê as fotos que você falou que ia colocar no post e não colocou? Pô! É, realmente, eu nunca vejo nada no post. Fala, vamos colocar no post. Nunca tem nada. Seu cu! É, tá precisando colocar, né? Tem também o seu vídeo do episódio de Guns N' Roses que não foi. É, realmente, que a gente precisa gravar, né, pô? Não precisa gravar, não. Já tá gravado. Você fazendo graça lá, que eu gravei com a GoPro. Eu não lembro, mas enfim. É, sobre a música que o Eric cantou, e acho que ele falou que não lembrava de onde era, era essa daqui. Aí ele mandou um link, né? Homem Macaco? Vai estar na postagem. Homem Macaco, é. Nossa. Se puderem colocar no post do próximo cast, kkkkkkkkkkkk. Lá vem o Homem Macaco correndo atrás de mim. Estará lá. Estará lá. Ele vai me matar. Ah, ainda bem que é matar. Parei. Última coisa. Alguma novidade quanto ao caso do Lost perdido? Cara, essa frase ficou meio estranha. Então, galera, alguma novidade do Lost? Ah, novidade quem vai definir é o pessoal que tá ouvindo, né? Justo. São eles que vão mandar o restante da história. Eles que vão, eles que vão definir o desfecho disso, né? Justo. Então, lembrando, pessoal, vocês que já mandaram e-mails aqui pra promoção do Lost, mandem e-mails também pra gente, mostrando a opinião do cast pra gente, né, pô? Pra gente ler ao vivo. E o pessoal que manda e-mails normais, manda também pra promoção do Lost, pra pelo menos tentar concorrer a alguma coisa, né? É isso aí. Bom, dessa vez era somente isso mesmo. Abraços. Abraços, Léo. Um grande beijo no seu pâncreas e aquela chacoalhada gostosa no fluido encefálico. É nóis. Vamos ver se no próximo episódio você manda outro e-mail. E o nosso próximo e-mail é do nosso amigo Leonardo Alves. Olha, eu acho que eu já ouvi isso em algum lugar. Em algum lugar hoje, né? Exato. Olá, pessoas que adoram ouvir sempre que sai podcast novo. Ele escreveu sair, mas eu vou considerar que foi o corretor ortográfico do celular. Ah, eu não quem é que manda e-mail pelo celular, cara? Não acontece. Hoje em dia eu uso mais celular pra... Bom, a primeira coisa que eu vou dizer é que eu amo a palavra praticamente. Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Praticamente entendemos. É, a gente já percebeu que você ama essa palavra, não precisa falar. Outra coisa, o nome Rock in Rio, depois de um tempo, fez um sentido pra mim. Pois o Rock in Rio seria algo como Rock Your Body. Seria algo como o balanço do rio. Rock Your Body, é gíria. É isso mesmo, será? Rock Your Body é uma gíria americana. Rock Your Body, sim. Assim, tipo, não, eu sei que a gíria existe, mas será que é por isso o Rock in Rio? Eu acho que sim, viu? Querendo ou não, eu acho que sim. Por isso, não é e nunca foi focado em somente o bom e velho rock and roll. Outra coisa, sim, eu odeio várias coisas, como vídeos com clickbait no YouTube, como caguei no mato e olho no que deu. O que, que ele anda assistindo no YouTube, cara? Não, mas virou uma febre no YouTube nessa coisa de alguma coisa, olha no que deu. Virou febre. Isso aí no Facebook também tá uma bosta, né? Tá cheio disso. Tá cheio. Também odeio vídeos sobre amoeba, porque essa caralha já irritou pra caralho. Já percebi que não é só praticamente que ele adora. Não, não é só praticamente. Todos os subgêneros de caralho. Eu achava que ele adorava isso. Bom, também odeio aquelas empresas de publicidades que acham que o consumidor é retardado. Em alguns aspectos até são, mas existem coisas muito ridículas, como algumas propagandas de carros que já vimos muito. Como, por exemplo, aquela ridícula que me gerou ódio. Pôneis. Era aquela propaganda que o carro começava a voar e o motorista começava a falar como se fosse o piloto de avião. Hein? Você lembra dessa propaganda? Eu não. Eu também não. Eu acho que ele tá ficando bêbado. Outra coisa que eu odeio é quando alguém fala que eu estou errado em alguma coisa. KKKKKKKKK. Ele gosta do K também. Qual que é o problema dele estar errado em alguma coisa? Eu não vi que ele tá rindo tudo isso. Exato. Qual que é o problema de estar errado em alguma coisa? Ele é meio retardado, mas tudo bem. Também odeio aqueles artistas iniciantes que se acham pra caralho. Pior que isso, são aquelas pessoas que usam crianças pra tentar fazer sucesso. Como aconteceu com a Melody, a Maísa, etc. No caso da Melody, ela é uma pessoa montada por seu pai, que abusa do seu sucesso temporário pra ganhar o máximo de dinheiro que puder. O que acaba estragando a infância da criança. Da Maísa também é ridículo, porque eu odiava aquela garota. Mas eu assistia ela somente pra assistir os desenhos que passavam no Bom Dia e Companhia. E queria ganhar PlayStation. Caramba, eu tô ficando velho, porque eu não peguei a época. Você não de pegou, Maísa. Cara? Não. Pô, louco, era junto com o Yuji. Não, foi depois. Não, ela começou junto com o Yuji. Eu não lembro de ter visto ela. Não foi. Depois ela começou a apresentar sozinha Bom Dia e Companhia. Ela era retardada. Falava coisa com coisa. Como se tivesse melhorado bastante de lá pra cá, né? Odeio também aqueles pseudo-amigos. Tá certo essa palavra? Tá sim, Léo. Tá. Fica sossegado, você escreveu certinho aqui. Que ficam pedindo pra rotear a sua internet. E pior, esses caras não só pedem pra você rotear a internet. Não pedem só pra você rotear a internet, eu não entendi. Pede o quê? Um bolo? Não sei, balões? O que você imagina, Eric? Não fala o que você imagina, Eric. Continua. É, fica quieto aí. Também não gosto daquelas pessoas que acabam limpando até o chão por onde você passa no trabalho, quando precisam de você. Porém, quando você está fudido na merda e etc, essas pessoas vêm só pra te fuder ainda mais. Uhum. Queria pedir desculpas por ter compartilhado uma notícia fake, viu, Pedro? Notícia? Ele tinha compartilhado uma notícia de uma deputada que queria colocar, proibir janelas muito estreitas em do locais públicos. Uhum. Não era sensacionalista. Foi uma coisa parecida. Era, na verdade, uma notícia falsa mesmo que foi criada. Sensacionalista você já espera que seja uma coisa falsa, zoada, mas isso aí era uma notícia implantada. Desse dia em diante, eu abro sempre a notícia e pesquiso sobre o assunto antes de compartilhar, etc. Bom, acho que por hoje é só. Obrigado, amigos. Tá vendo só? Eu sendo chato pra caramba, acabei fazendo um bem pro cidadão. Olha só, que bonito. Próximo e-mail já? Tem mais? Vamos lá, Eric. Ah, eu conheço a pessoa aqui. Você conhece? Fala no microfone. Conheço. Fala mais perto. Chega mais perto do microfone. É um e-mail da Giovanna Correia. Você conhece essa pessoa, Eric? Conheço. Quem é essa pessoa, Eric? É uma pessoinha aí que eu... Bom, como eu digo. Solta o som. Como uma Denise. Vamos lá, Eric. Leia agora o e-mail desta pessoinha. Ah, é uma pessoa que eu conheço há algum tempo, que eu tô saindo já há algum tempo. Ah, então surtou na massa. Vamos lá. Vocês estão me vendo vermelho agora, né? Um pouquinho. Não, ouvintes, né? De leve. Né? Olá, Locomotiva 26. Sou nova ouvinte de vocês. Adoro ouvir Los com L maiúsculo. Ah, tá. Isso é corretora. Corretor. Ou ela tá usando a regra lá de tipo, quando você usa o nome de alguma divindade. Entendi. Nós somos grandes. Você já tá se achando demais, vai. Claro. I am a god. Ainda não me apresentei, sou Giovanna e ouço vocês por causa de uma pessoa muito especial. Não, Giovanna sou eu, ela Giovanna. É Giovanna. Ah, tá. Se você mandasse um e-mail desse, ia ficar esquisito. Seria estranho demais. Ou não, né? Não, continua, Eric. Desde que comecei a ouvir, não parei mais. Realmente, ela pegou pra fazer maratona desde o primeiro. Não, tá certo. Eu aconselho a todo mundo que começar a escutar, pegar desde o primeiro mesmo pra ouvir. O último cast de vocês eu rachei de rir, muito bom. Não tem vírgula aqui, mas... É normal, né? É, acontece. O Léo também escreve tudo errado de vez em quando, mas a gente não fica zoando. Eu não vou zoar a mina que eu tô saindo. Exato. Perde ponto. Não. Mas legal zoar o Suede. O Suede, o Léo, o Pedro Pérez. Falando em Pedro Pérez, cadê ele? É então, né? O Pedro Sumiu. Pérez, manda e-mail pra gente, vai. O último cast de vocês eu rachei de rir muito bom. Tá, eu já li isso. Teve um outro que eu ri muito também, foi o Pá na Minha Nuca. Esse aí é o maior. Até a próxima. Eu acho que esse é o maior clássico. Que... Obter Outlook pra Android. Não, ela não escreveu isso. É, isso aí acho que não foi do e-mail dela, né? Mas tudo bem. Ver figura abaixo. Eu conheço o Gigaf, relaxa. E-mails lidos? E-mails lidos. Sim. Vamos pro tema, né? Bora muito pro livros. Cast, galera. Partiu! Esse cast está extremamente contagioso. Fiquem com eles. Eu aí, não galera. Nasci quadrado, tenho um quadro clínico de excessos, uma compulsão que tenho por arriscar. Eu já abracei estranhos, caí de escadas, fiz yoga, tudo pra suprir a hiperatividade. E o tema de hoje é bem bacana, hoje nós vamos falar sobre doenças que abalaram o mundo, mas antes vamos dar algumas definições aí para que vocês não se percam no meio do caminho. Primeiro, vamos à definição de doença. PT. Doença, ela é qualquer alteração que acontece no indivíduo causado por alguma alteração externa ou por um agente ambiental ou pode ser também um agente orgânico que vai causar uma alteração no corpo e causar reações nesse corpo. Muito! É diferente de síndrome. Sim. Eu tinha separado, deu certo, é isso aí. Doença. ciência. É digna em medicina e outras ciências e estudos da saúde, distúrbio das funções de um órgão, da psique ou organismo como um todo está associado a sinais e sintomas. Blá, blá. Ok. outras coisas que a gente tem que falar, por exemplo, patologia. Patologia é a ciência que estuda doenças e procura, né, entendê-las profundamente e dar resoluções dos casos. E profundamente é assim, desde da forma como ela afeta a célula, o tecido, o órgão, qual é o organismo, tudo. Sim. Pedro, epidemia. Epidemia? Epidemia. O que que tem? O que é a epidemia? A epidemia normalmente são casos de em excesso de uma única doença que acontece em uma região determinada. Não uma região muito grande, mas também não muito pequena, porque uma região grande já poderia passar a ser uma pandemia. E a palavra epidemia vem de epi, que significa sobre em grego, e demos, que é o povo, ou seja, algo que afeta acima do povo, sobre o povo. Sim, num curto período de tempo também, né? E ela, às vezes, ela pode ser uma doença que ela é endêmica, mas ela pode ter um surto epidêmico. Sim. Que ela tem uma frequência da doença e, de repente, ela aumenta demais o número de casos. Por exemplo, puxando um caso já dos que a gente pesquisou, algo atual, que foi o ebola, que todo mundo teve muito medo desse caso, que foi uma endemia, se tornar uma epidemia. Exato. Endemia, PT. Endemia é uma doença que ela tem um determinado número de casos que é recorrente ao longo do ano, que pode ter uma variação, uma flutuação dessa quantidade de casos, mas ela tá sempre naquela região. Então vamos supor o ebola, para pegar de exemplo também, ele é uma doença que ela é endêmica de alguns locais específicos da África. Então todo ano tem um determinado número de casos de ebola naquela região. Mas o medo é pelo risco de virar treta, de virar epidemia. É, sim. E Suede, você estudou a pauta? Eu estudei. Pandemia. Pandemia é uma coisa mais ampla, com triplicando me corrijam se eu estiver errado, por favor. A pandemia, ela é uma coisa mais ampla em territórios mais variados, não em um único território. Por exemplo, vamos supor que a epidemia da peste negra na Europa fosse uma pandemia, ela teria afetado... Ela foi uma pandemia, que ela abrangeu um território muito grande. É verdade. Então é isso, é maior que epidemia. É um território bem mais vasto, com muito mais mortes. Eu já acho que a gente já podia puxar a peste negra. Eu acho que a gente já podia puxar. A gente pode falar da peste. Você no banheiro? Dá. Dá. Pode ir. A gente vai puxando a peste negra enquanto vamos isso. Fazer um pentagrama pra chamar a peste. Peste negra, aproximadamente 50 milhões de mortos na Europa e Ásia. Por isso uma pandemia. É, entre os anos de 1300... 50 milhões foi só na Europa. Sim, entre os anos... Europa e Ásia, entre os anos de 1333 e 1351. Quais são os dados que você tem, Peter? Eu tenho que é mais ou menos 75 milhões de mortes na Europa. Só na Europa, não tá contabilizando a Ásia. É, eu coloquei um período de tempo aqui. Sim, mas também no século XIV. Se você confiar em dados do século XIV, não é algo muito preciso também. Isso é uma estimativa. Não, sim, eles falam que a flutuação de números de mortos é entre, acho que 15 milhões e 75, mas os dados mais confiáveis é que provavelmente é próximo de 75. Eu imagino mesmo, porque ela foi devastadora mesmo. Vamos só desmistificar algumas coisas aqui antes. Que não foi pelo rato, né? Que não foi pelo rato, não deu em escravos. Não. Não é porque a pessoa é negra que ela tem a peste negra. Nossa. E sim por alguns sintomas, né, que é conhecido como peste negra. E eu acho que o que as pessoas mais pensam é a peste negra, escravo. Mas tem a ver com o rato, viu? Tem, sim. Não tem a ver com o rato, mas é o principal vetor da peste negra. É o principal vetor, mas o que causou realmente foi a pulga do rato. Não, é um dos... Ele é o que eles chamam de... O que trouxe. Não. Cara, eu estudei a história da peste negra, assim, é muito legal. Vamos mandar. É que eu não vou saber, não sei se vou saber reproduzir, mas ela foi mais ou menos assim. É que você tem que entender que tem o contexto das espécies que estão na Europa e da onde veio a doença. A doença, ela é natural nos ratos que estão no Himalaia. Certo. Sim. Aí, o grande surto da doença que teve foi lá na Europa no século XIV. Aí a pergunta é, como que ele foi sair de lá, do Himalaia e ir pro... parar nos ratos, entre aspas? Rota da seda, eu só queria colocar um dado histórico aqui que vamos ver se você me confirma. A peste negra chegou à Europa a partir da China. Rota da seda. Não. O dado que eu tenho diz que é a partir da China. Não, ele veio da Europa com a invasão dos mongóis. Sim, na queda do Império Romano. Isso, foi assim. Primeiro desculpa, de tudo. Desculpa meus erros, ouvintes, é que o professor aqui é o PT, então o que a gente falar pode estar certo, pode não estar, o PT confirma. Então... Mas assim, o meu também foi pesquisa, eu não sou especialista na área. Então assim, a gente tendo uma conversa. Sim. Não sou especialista na área. Fala aqui, pronto. Eu sou biólogo, eu não tenho especialidade nisso. Mas enfim, o que eu eu vi foi o seguinte. Ela é uma doença comum que tem nos ratos que vivem nas pradarias do Himalaia. Certo. Quando teve a invasão dos mongóis, eles entraram em contato com esses ratos. Os mongóis pegaram o vírus e levaram... Desculpa, não é vírus, é bactéria. Levaram a bactéria até a Europa. E aí, isso passou pros ratos de lá e começou a virar, então, esses ratos da Europa, que são os ratos pretos. Eles começaram a virar... Como que é o termo que eles usam na medicina? Infectados. Não, eles viram... não é reserva. Eles usam um termo. É quando o ser vivo, ele é o reservatório. Sim, sim. É um hospedeiro intermediário, né? Não é um hospedeiro intermediário. Ele é... Isso daí é utilizado para não psicologia. Não chega a ser. Ele é um reservatório, porque aqueles seres vivos vão estar guardando sempre o vetor de uma doença. Sim. Entendeu? O agente etiológico, desculpa. O agente etiológico da doença. E aí, no caso, ele passou pros ratos negros e aí eles começaram a... Mas eu tava vendo... É meio que... É, de certa forma, correto até falar que veio da China. Porque os mongóis invadiram a China, chegaram a invadir, e os Himalaias que separam a Índia do restante da Ásia, inclusive da própria China. Então eu não tô tão errado. É que eu não sei a parte histórica de se eles estavam vindo da China ou não, mas é que, tipo, a origem da doença mesmo é do Himalaia. Porque a bactéria tá lá nos ratos. É que são um bando de mongol mesmo, né? Não, um bando de mongol. Foi foda. É que teve mongol, as invasões bárbaras, acabou o Império Romano. Bom, e os sintomas da peste negra ou peste bubônica? Peste bubônica. Ou peste pneumônica também. Pneumônica? São duas formas da peste. Eu conheço como peste negra ou peste bubônica. Eu vi pneumônica também. É que a peste negra é a peste bubônica, sim, barra, e pode ser a peste pneumônica também. Pneumônica, não sabia. Mas então... Ah, por causa de um dos sintomas. Sim. Que pode afetar o pulmão, né? Exato. Certo. Antes do sintoma, acho que não era bom a gente falar sobre um pouco o... como transmite? É, porque eu acho bem importante, porque também naquela época e a questão de saneamento básico não existia. Então, não. Isso foi o que ajudou a proliferar a peste negra pra cacete na região. Isso, porque assim, o pessoal pra falar aquilo, não foi o rato que transmitiu a doença, porque a gente falou rato, mas não é ele. Não foram eles. Quem, na verdade, transmitia era a pulga que ficava no rato, exato. Entendeu? Porque ela, sim, ia lá, sugava o sangue dele, aí ela ia sugar o sanguezinho lá da outra pessoa, mordia, verdade, e passava a bactéria pra pessoa. E na verdade, peste negra, não por causa do rato preto, não por causa da pulga preta, porque a pessoa deteriorava na cor negra. Ela começava a ter manchas escuras na pele, né? Mas ela não ficava preta, sim, sabe? Sim, por exemplo, vamos supor, se você tem uma grande infecção na sua mão vai deteriorando e vai ficando inteiramente negra. Sim, mas não é você que fica preto, cara. Não é você que fica preto. Mas isso daí é quando você tá falando de necrose. Não, sim, mas... O dele não tem nada a ver. Não tem nada a ver? Não. Toma. São só as manchas pretas mesmo? Você fica com manchas pretas porque você vai estourando os seus gânglios linfáticos, sim, exato, junto com vasos sanguíneos. Aí ele forma hematomas. Então, no caso, não seria só as outras doenças que gangrenam também deixa a pessoa preta, no caso? Não, tem outra. É que você tem, tipo, várias doenças. É que são situações diferentes que você fica preto. Por exemplo, gangrena, a pessoa fica preta porque morreu o tecido. Sim. Nesse caso, se você faz muito esforço, por exemplo, estoura uma veia dentro do seu corpo, é outro momento que sua pele vai ficar preta. Uhum. Agora, estourar um gânglio linfático também vai fazer ficar exato, preta. Aqui, é que ele estourava aqui o gânglio e junto estourava um vaso de sanguíneo. Aí, então... deixa eu colocar a diferença entre as duas pestes, né, que são, digamos assim, são os segmentos da peste negra. É que uma afeta os gânglios linfáticos e a outra, a que ela atinge os pulmões e é conhecida como uma das infecções mais mortais que já tivemos. É. O que eu vi é que podia, é como se fosse uma evolução também. Sim. Você pega a peste, aí você começa a ter infecção, aí você começa a ter infecção pela bactéria, começa a ter os sintomas iniciais, que é febre alta. Sintoma de toda doença, febre alta. Vai do comportamento do intruso no seu corpo, né? Vai, de como o corpo reage. Sim, porque você pode ser, sei lá, ter tomado um espirro de alguém aí, adquirido a bubônica, ou dependendo como seu corpo reagir, você pode pegar do pneumônica, né? Tudo isso, na verdade, esses sintomas são reações do corpo à infecção. Sim. Então, mas eu não sei se é o caso, que eu não tinha visto essa diferenciação. O que eu vi é que você pega a peste e aí ela pode evoluir pra um quadro no pulmão. Ela, dentro do seu corpo, vai pro pulmão. Você não pega pelo ar. Mas e como pega, hein, gente? A gente não falou. Pela pulga. Sim. Pulga. Mas o que acontece pra pulga passar pra gente? Ela morde o ratinho. Sim, ela morde o rato, mas o que essa bactéria faz dentro da pulga? ela impede que ela consiga sugar mais sangue. Então, quando ela vem e pica a pessoa pra se alimentar, ela não consegue sugar o sangue, então ela tem tipo de um refluxo que inocula a bactéria dentro da pessoa. É isso que causa a infecção. E exatamente por causa da falta de saneamento básico, do pessoal cagar dentro de casa e jogar na rua, pela janela, essas coisas todas, todo mundo vivia cercado de ratos. Então, pegar essa peste você pode era... cagar na meia, girar... jogar pela janela, mais longe ainda. Exato. E exatamente por causa disso, a peste se espalhou muito pela Europa e pela Ásia. Outra coisa, em guerra, né, eles usavam, pegavam o corpo, jogavam no rio, jogavam... Por catapulta em cima de cidades sitiadas. Era uma beleza. Um corpo já infestava uma cidade inteira, praticamente, né? Por isso que você viu bastante esse vírus, né? Foda. Cara, foi mais da metade da Europa, velho. O quê? Olha o continente. Foi mais da metade da Europa. Olha o continente europeu, velho. Olha o tamanho daquela porra, velho. Não é pequena. Não. É grande pra caralho, velho. Se fosse hoje em dia, é muito mais difícil de passar, porque a gente raramente vê rato pela rua. Sim, sim. E a gente tem antibióticos pra combater. Sim. Então, hoje em dia, o tratamento da peste bubônica é facinho. Mas não foi erradicada? Não, porque você tem casos ainda, né? Porque a bactéria, ela é comum nos ratos. Ela fica, você tem áreas em que tem os ratos que naturalmente tem a bactéria. E acontece também que o governo guarda várias doenças. Não, mentira. Não, teorias conspiratórias. Guarda, mas não por causa disso. Eles guardam por causa pra ter amostras. Sumiu. A varíola sumiu a forma da mais pesada. Né? Ainda tem a varíola mais inofensiva rodando por aí. Nossa, falando depois na hora da varíola, eu vou soltar uma curiosidade que eu não sei se vocês viram isso. Você viu no mundo de Bikman, né? Não. Nossa. Boa. Mas aí, peste negra, algo a mais acrescentar? Ah, teve vários ciclos da doença na Europa, né? Sim. E aí eu achei legal quando eu tava estudando sobre, que era assim, tinham pessoas que não morriam quando pegava. Uhum. Aí, essas pessoas que eles falam que eles sobravam as pessoas que eram imunes, né? Então, o que acontecia? Você tinha um surto da doença, matava quem era fraco, digamos assim, entre aspas. Sobrava os imunes. É tipo Hitler. Não, é tipo seleção natural, tipo variabilidade genética que a gente ensina em biologia. É porque Hitler matava os que ele achava errado e mantinha os... Mas ele não mantinha os judeus fortes. Ele não era imune à doença. Sim. Então, aí assim, matava quem não era imune. Sim. Quem era imune sobrava. Aí as pessoas que eram imunes tinham filhos. Aí começava a aumentar a população de novo. Só que você sempre carrega, você não, né? Mas, tipo, a população sempre carrega o gene daquelas pessoas que não têm imunidade. Uhum. E aí, quando começava a aumentar bastante o número de pessoas que não eram imunes, tinha um outro ciclo. Sim. Sim. Repetia isso. Mas também a quantidade de pessoas que morrem com o passar do tempo começa a diminuir. É, o terceiro ciclo que foi maior foram 12 milhões de mortos. Porque isso é um tipo de seleção natural, que tá selecionando as pessoas que não têm capacidade de sobreviver a um surto desse, estão sendo erradicadas da Terra, enquanto as pessoas que têm capacidade estão ficando lá de boa. Mais ou menos por aí. Queria Mas, por exemplo, uma... hoje, se explodisse uma porra dessa? Não ia ter tanto problema. Ia. Será que por causa do... Sabe o que? Eu vou falar um filme muito besta, assim, é que eu não gostei, assim, eu gostei do filme, mas não gostei. Aquela Quarta Onda. Não vi. Também não. Eu não assisti ainda, eu tenho lá. A Quarta Onda, tipo, resumindo a história, isso é logo do começo. Tipo, uns ETs vão invadir a Terra porque eles querem dominar e eles soltam 4 ondas de matança. A primeira onda, eles desligam os celulares e as... Matou tudo. Puta, aí já mata todo mundo. Matou no todo Brasil, mundo. Fudeu. Os celulares e aparelhos eletrônicos de um modo geral. Tudo que tem a ver com eletricidade, a maioria das coisas acabou queimaram. Acabou o podcast, acabou Pokémon Go. Não é tudo. A segunda onda foi um... Tipo, uma espécie de tsunami, terremoto, teve um monte de coisa. Vários efeitos cataclísmicos, assim, no planeta. Foi meio Moisés. É, assim, aconteceu tudo. Terremoto, pragas, tsunami, né, foi de tudo. Egito. A terceira onda foi uma gripe aviária que eles modificaram. E isso, na verdade, não é muito... Tipo, não foge do que acontece. Porque, por exemplo, por que é que a gente tem gripe todo ano? Por que a gente tem a gripe de suína novamente, né? Entendeu? Porque a influenza é um vírus que se muda, modifica muito fácil. Sim. Assim como a AIDS. Entendeu? Também. É que a forma de mudança é um pouco diferente, mas é basicamente a mesma ideia. Uhum. Então, não é difícil ter uma coisa dessa. A gripe suína, que começou a ter epidemia e tudo mais, foi por causa disso. Mas o vetor da peste negra sofre mutações, assim? Não. Na verdade, sofre. É o vetor, assim, é a pulga. É. Aí, se você pensar, tipo, todos os seres vivos sofrem, né? Você deve ter pulgas que são resistentes. Com a diferença que, como uma bactéria é um organismo unicelular, qualquer alteração que você fizer no material genético dela já vai ser muito grande. Ao contrário de uma pulga, se você fizer uma modificação muito pequena no DNA dela, ele não vai resultar em algo tão marcante a ponto da transmissão dela ser diferente. Sim. Esse efeito tem que ser populacional, não individual. Sim. Queria só dar um adendo antes de acabar a peste negra. Fala, Gigi. Chuchu. chuchu. Suede falando aqui, então. Queria só dar um adendo antes de acabar a Peste Negra, que muitas coisas que saem no 4chan, na Deep Web, essas coisas, principalmente o último vídeo de conspiração com a cicada, que mostra aquele cara vestindo uma máscara que parece um pássaro, aquela coisa bizarra, que não é bem macabra. Esse, mas era uma conspiração pra cicada, não era? Não, era de um outro povo maluco aí. De um outro povo maluco, mas enfim, essas máscaras, esse era o uniforme usado pelos médicos da época. Sim. Pra combater a peste negra, pra não ter infecção. E é muito louco aquele negócio, parece um pássaro. Boatos de bizarro. Pessoas propagando essa porra, né? O uniforme deles era feito pra eles não respirarem o ar de fora. E sim. Aquele bico era cheio de ervas. Sim. Mas e eles não pegavam a peste negra porque o uniforme funcionava de uma forma que eles não esperavam, que era impedir que a pulga picasse eles. Exato. Ou seja, era só usar roupas. Uhum. Sabe uma coisa que ajudou muito na época? As pessoas tinham o costume de passar vinagre quando ficavam doentes, assim, quando tinham um doente perto. Achavam que espantava o mal. E de fato acabava espantando um pouco, porque, ela espanta a pulga. Caralho, se eu der um banho num cachorro de vinagre. Ah, mas uma das medidas que o pessoal faz quando o cachorro tá com pulga é passar vinagre. Caralho, diz tanto remédio. E o vinagre tem? Mas é que, tipo, às vezes a pessoa fala assim: ah, tá com pulga, passa vinagre. Tipo, pra poder afastar. Depois vai passar remédio, coisa pra matar. Sim, sim, sim. Ok. Peste negra, é isso aí? Isso aí. Só posso dar uma última informação? Sim, claro. A OMS, ela decretou assim que quando, se você tiver casos, aumentar o número de casos de peste negra ou surgir algum caso, ela tem que ser, descobrir um caso de peste negra numa região. Aquela região tem que notificar as autoridades locais e ela provavelmente tem que notificar. Vai ser isolada a região. É, por conta de medo de surtos, porque assim, hoje é controlado, tem como tratar, mas se você tem uma epidemia disso daí, vai matar. Vai. Isso não significa que ela não deixou de ser mortal, tendo de ser, complicado. É, ela pode até não ser mortal, afetando umas 10 pessoas, pode ser que ninguém morra. Mas afetando milhões de pessoas, com certeza vão ter pessoas mais suscetíveis a morrer. Sim, sim, e se essas pessoas que pegaram a doença não tratarem, elas vão passar pras outras. Sim, sim. A gente tá cheio de doenças, podcast. Tá. Hipocondríaco deve estar se contorcendo nesse momento. Totalmente. A sorte que a gente não falou com detalhes os sintomas, porque eu fiquei pensando, falei, gente, se o hipocondríaco ouve esse podcast, ele vai achar que ele tá com tudo. Vamos detalhar os sintomas a partir de agora? Vai ser legal. Se alguém tá sentindo alguma coisa estranha, procura no Google. Uma coceira. É porque, não procura o médico. É porque, qualquer coisa vai te deixar com febre, te deixar com tosse, nariz escorrendo. Isso é o básico de tudo, né? Então... Pior que é, mais ou menos por aí. Então, febre assim, alta, calafrio, a maioria dos doenças dá. Você tá escutando esse podcast, não é peste negra, fica tranquilo, tá? ainda mais se você estiver no Brasil. No Brasil pode ser zika. Zika pode ser, mas vamos lá. She'd have the card to bring me down. If she played it right, she's got the jack. Agora, essa próxima doença, a gente pode entrar aí no ramo dos Cavaleiros do Zodíaco. Ah, Shiryu! Tava pensando, mano, cortou a piada. Não, é uma doença que você pega dos dragões, não. Exato. Não, você tem a cólera, do dragão. Sim. Por quê? Não, agora, antes de entrar na doença, por que a porra do poder do Shiryu é uma cólera do porque dragão? Porque cólera não é nome de doença. Cólera é o nome também de um sentimento. Significa raiva. De um espasmo, raiva. Não é? Exato. É um espasmo. Não, o nome de cólera é ira. Não, é. Isso. A ira do dragão. O sintoma de cólera é uma diarreia fodida. Imagina a cólera do dragão, né? Puta que pariu. Por isso que o Shiryu treinava na cachoeira pra ir embora. Exato. Verdade. Boa. Não, mas o Shiryu transmitia a cólera do dragão. Não, mas vamos lá. Vamos falar da doença. Cólera. Quem quer adentrar na cólera? A cólera, ela é uma doença que teve um surto muito grande entre 1817 e 1824. Foi século XIX. Pode ser considerado até numa pandemia. É, exatamente. Também pela questão da falta de saneamento básico. A maioria das doenças, eu acho que podem ser evitadas tendo um saneamento básico adequado. No caso da cólera, ela é transmitida por uma bactéria, que é a Vibrio cholerae. Ela é transmitida principalmente através de água e alimentos contaminados. E só para humanos. Só para humanos. E o principal sintoma, assim como a gente falou, é diarreia intensa. E ela é uma doença meio filha da puta, porque ela acontece bastante em regiões subdesenvolvidas que não tem como tratar esgoto e tudo mais. Hoje em dia é doença do terceiro mundo. Também acontece bastante em locais atingidos por catástrofes. Por exemplo, no Japão, depois da tsunami, teve alguns casos isolados de cólera. E no Haiti, depois do terremoto, espalhou cólera pra tudo que é lado. Então, informação que eu peguei é que a transmissão é diretamente dos dejetos fecais, de doentes por ingestão oral. Sim. Imagina numa orgia de traveco com esquete de montão. No avião brutal do esquete. No avião brutal do esquete. Mas pra falar uma coisa. E ovo cozido. A gente pensa assim que é, mas como que a pessoa vai beber água que tem cocô? Coliformes fecais tem em todo lugar. Não, mas agora, mas se você parar pra pensar o seguinte, vamos pensar nesse caso do tsunami. Cara, você não tem como evitar. Tipo, não tem como evitar, e pra piorar, assim, a gente libera esgoto na praia. Sim, sim. Entendeu? Imagina aqui no Brasil como é que ia ser. Puta, só que a gente não tem tsunami. Imagina aqui no Brasil depois que a China mostrou aquele vídeo. Pois é. Deixa eu só perguntar uma coisa. Isso me lembrou, falando assim da cólera, dos sintomas, me lembrou de uma cartilha de quando eu era muito criança. Tinha muito que naquela tinha época. Tinha cartilha. Porque teve um surto. Isso daí teve um surto, não teve? Teve. Tinha, mostrava na, se eu não tô enganado, sobre também a carne do porco. Mas que... você tá falando teníase. É teníase? É. Então, eu queria saber se eu tava confundindo. Porque tinha esse negócio das fezes e tinha da carne do porco também. Mostrava o negócio na barriga lá do porco, as fezes do porco, um monte de bagaça. E eu lembrei da cólera. Essa cartilha aí, eu acho que não foi a mesma que você pegou, que eu peguei. Que aqui eu peguei, ela falava da cólera especificamente. Então, eu lembro da cólera também. Quando eu tinha uns 7 anos, ou seja, isso faz 14 anos atrás. Sério, não, 24 anos atrás. Eu recebi essa cartilha. 7 não, desculpa. Tinha 10. Eu lembro disso aí também. Eu recebi quando eu tava na escola. E ela era sobre a cólera. Porque tava começando a ter surto, porque na verdade tava ficando muito mais evidente pela mídia, que tava começando a aumentar bastante a cobertura da mídia, as regiões mais pobres e a condição de falta de saneamento. E tinha muita gente com cólera. E se não me engano, aquela propaganda com o jargão "os olhos não veem, mas o coração sente" era de uma campanha contra a cólera, não era? Sim. Então, isso eu já não lembro. Sim. A cólera, ela tem um nome mais popular, digamos assim? Não. Não? Não, é cólera, mesmo. E uma coisa que, principalmente assim, em cidades interioranas, que tem bastante fazenda e tudo mais, pra galera que mora em fazenda também é fácil. Agora não. Porque hoje em dia você tem a fossa séptica, você tem como construir fossa séptica, você tem uma mini estação de tratamento dos dejetos na própria fazenda. Mas aquele povo de fazenda das antigas mesmo... Ah, e tinha. Aquele povo que adubava a horta com a própria bosta. É. Aí sim. Por exemplo, o Matt Damon no filme Perdido em Marte estava fudido. Sim. Entendi. E a cólera tem uma vacina, mas não é tão recomendada porque a eficácia dela é abaixo dos 50%. Caraca. E provavelmente deve ter um efeito colateral fudido, já que ela não é recomendada. Não é recomendada exatamente porque não faz muito efeito. Porque a vacina, o importante da vacina não é nem tanto ele fazer efeito em todo mundo, mas na maioria das pessoas, porque aquelas pessoas na qual ela não faz efeito, elas estão protegidas porque as outras pessoas ao redor dela não vão pegar doença. Então, se você tem menos de 50% de eficácia, vai adiantar de quê você ter uma vacina dessa? Sim. E uma contaminação de pessoa a pessoa é extremamente possível, né? E as recomendações são aquelas básicas de todas as doenças, né? Lavar bem as mãos. Eu tenho uns aqui que são legais. Não beijar pessoa contaminada. Tomar banho. Não colocar na boca. Não colocar a... Não colocar a mão na boca ajuda a prevenir a transmissão. Ah, tá. Beijo grego, esquece. Esquece. Mas isso daí eles colocam assim, não beijar, coisa assim, porque tem doença que beijar não faz a menor diferença. Não faz a menor diferença. Tipo AIDS. É. Tratamento. Incubação por 5 dias. Que delícia. Na cólera? É, incubação por cerca de 5 dias. Antibiótico e hidratação. Eu não sei. Então, lembra até que tinha o soro caseiro. Sim. Nossa, é verdade. Tinha campanha do soro caseiro. Eu lembro disso. Caseiro. Era por causa da cólera. Então, é que aqui na minha pesquisa tá que a incubação é de cerca de 5 dias e após esse período começa brutalmente a diarreia aquosa. Ah, não, tá. E serosa como água de arroz. Não, então, a pessoa, ela tem a infecção. Ela, ela é infectada. Depois de 5 ou 6 dias, ela vai começar a manifestar os sintomas. Ah, tá. Ele... Isso é o período de incubação. O indivíduo como incubando a doença. Isso, ele vai durar por volta de 5 a 6 dias até manifestar os sintomas iniciais. É tipo a quarentena de 5 dias. E uma informação bacana. Quarentena é quando geralmente isolação, você tira a pessoa, você isola. É verdade. E uma coisa a doença de quarentena na pessoa, digamos assim. Não, é o período de incubação. Vamos supor. Ah, pra doença se alojar. É, porque assim, quando eu pego a bactéria ou o vírus, você eu não tá imediatamente manifesto a doença. Provavelmente, vamos supor, se eu tô manifestando sintomas da gripe agora, eu peguei o vírus já faz alguns dias. É, então não adianta nada. O PT chega gripado aqui, aí amanhã eu tô gripado, não foi culpa dele. Não, é uma coisa eu que já aconteceu contigo. Uma coisa interessante da cólera é, você falou da água de arroz. Sim. Ela, as fezes saem brancas por causa da pele do intestino que solta. E que delícia. Eu queria dar alguns sintomas aqui, que não são sintomas, os padrões de todos, né? Lógico. Que é a diarreia volumosa e aquosa, tipo água de arroz, sem sangue, se tiver sangue é disenteria, dores abdominais, tipo cólica, náuseas, vômitos, hipertensão com risco de choque hipovolêmico, que é a perda do volume sanguíneo. Ah, tá. Taquicardia, hipotermia, cãibra, perda de peso, blá blá blá. Tudo, na verdade, tudo é por causa da perda da caganeira. É por causa da água. Porque você tá ficando desidratado. Então, na verdade, o principal sintoma é a caganeira. Sim. Porque o restante é consequência. Exato. Na verdade, assim, você fala o quadro de sintomas porque, assim, o que tá causando os outros é esse, mas sim. Tem aqui os casos mais graves, apresentam cãibra, perda de peso, olhos turvos, perda do turgir da pele, prostração, sede, voz sumida. Como? Voz sumidiça, que é aquela voz quando você tá falando. Que não vai. Começa, a garganta seca, né? Ou seja, você já está extremamente desidratado. Nossa, você tem que estar muito desidratado. Pra chegar nesse nível tem que estar muito suado, né? Esses sintomas aí é quando a pessoa tá cagando sangue já faz uma semana, não tem nada. Não caga sangue, senão é desinteria. E devido entendeu, vai. Virose. E devido a vacina ser 50%, o risco de morte também é 50%. Não necessariamente. Se a pessoa tratar certinho, é zero. Eu vou parar de seguir minha pesquisa. Ele falou, desculpa. Ele falou que já que a vacina é 50%, o risco de morte também é. Não, porque... Não, tem nada a ver. É uma doença que é tratamento bem simples. A eficiência da vacina é uma coisa, que é tipo, vamos supor, eu dou a vacina nele, ela pode ter efeito de deixar ele imune, ou ela pode simplesmente não deixar ele imune. Eu prefiro não tomar a vacina. Entendeu? Não, mas tipo, às vezes não tem efeito colateral. Não, o efeito é deixar você imune. De agulha. Não, eu não tomo. É, eu o Fred tem medinho. Mas você gosta de tomar outra coisa, né? Não. Gigi. Porra. Vamos voltar pra pauta, ele gente. Ele gosta de outras coisas penetrando que não é uma agulha. Exatamente. Cortaremos essa parte. Quero só ver. Qual que é a próxima doença? Peraí. Saiu sangue, hein? Essa próxima doença é o câncer de pulmão? É o tuberculose. Então fala sobre a tuberculose. A tuberculose é uma antiga conhecida da humanidade, causada por uma bactéria. Causada pelos titãs. Muito boa essa música. Ela é transmitida através do ar, o que é uma coisa bem tensa. Eu uma vez pensei que eu tava, porque eu tava tossindo sangue, aí eu parei de fumar durante um tempo, com medo. Mas não era, na verdade. Eu tava começando a ter um câncer. Querido diário, um enfisema, tá ligado? Tipo, você foi no médico? Eu fui. Fiz o teste do escarro. Ele falou só pra eu dar uma parada no cigarro. Ah, não, mas de repente era câncer até da... Câncer. Era sangue até da garganta, de tanto ficar raspando. Pode ser isso. Se pá. Atingiu a humanidade no século 17, no início. Lá na Europa também. E essa, ao contrário da nossa primeira, ficou conhecida como peste branca. Foi responsável por 25%, na verdade, na época, entre os séculos 17 e 18, era responsável por aproximadamente 25% das mortes. Sim, e nos Estados Unidos, 10%. Só nos Estados Unidos. Ah, que bom. No século 19. Em números que eu vi aqui, foram por volta de mais ou menos 1 bilhão de pessoas. Eu só queria citar... 2 milhões em 100 anos. Anualmente. Eu só queria citar algumas pessoas que tiveram tuberculose. Chopin. Goethe, que é sensacional, escritor foda. Paganini, o Kafka, Nelson Mandela, Manuel Bandeira, Noel Mandela Rosa. Também? Castro Mandela Alves, também. Manuel... Álvares de Azevedo e Dom Pedro I. Noel Rosa também, mas não era por isso que ele não tinha queixo. Deixa eu perguntar uma coisa, PT. Através do ar, beleza. Por exemplo, a gente tá vendo aí o Goés, esse povo aí que nessa época tinha as casas de ópio no Brasil e no mundo. Isso tem alguma coisa a ver? Claro que tem. A casa de ópio era um lugar onde você ficava fumando um monte de coisa e você compartilhava. Sim. Na verdade, a maioria das doenças que fala que é transmitida pelo ar, troca não é necessariamente cigarro, o ar. E sim gotículas de saliva. Exatamente. Sim, verdade. Não é necessariamente algo que tá no ar, assim, o tempo todo. É você tá perto de alguém conversando, espirrando. E outra coisa, uma dúvida que eu já tirei essa dúvida várias vezes, só que eu sempre esqueço. Por exemplo, a bactéria tá no ar. Depois de um tempo, ela vai perder a força de infecção ou ela vai continuar então, até encontrar um receptor? Depende muito. Tem muita bactéria que ela entra num estado de descongelamento. Ela entra num estado que pode ser chamado de esporo. Tipo, é como se fosse um casulinho que ela fica lá, é uma forma resistente dela, que ela abaixa o metabolismo dela, o metabolismo celular. A bactéria é muito foda, gente, vocês não têm ideia. Ela é uma célula e ela, tipo, se incista e aí ela vai lá e reduz o metabolismo dela quase nada e aí ela sobrevive no ambiente. A maioria aí você, delas... quando ela entra em contato com as condições ambientais adequadas, ela volta na forma ativa dela. Vira uma borboleta. Nossa, cala a boca, ela não sai de casulo. Eu tô enchendo o saco. Ela não morre. Você falou de casulo. Então, pode morrer, mas maioria... tem células que podem não morrer. A maioria das bactérias, elas morrem em pouco tempo quando elas estão fora do ambiente propício tipo delas. Isso. O espermatozoide dura um tempo ainda. Dura bastante. A bactéria pode durar, assim, horas. Um espermatozoide chega a durar dias. Mas depende muito da bactéria. É, no caso de uma doença que a gente vai falar mais pra frente, ele tem essa questão do esporo e vive no ar por quanto tempo for. É, aí depende muito. Mas é como o Pedro falou, quando a pessoa, tipo, as que são transmitidas pelo ar por conta do contato da gotícula da pessoa que tem a doença. Tudo tem a ver, né? Não é só o ar, no caso. Saliva, essas coisas. Exatamente. Isso. Tava vendo que essa doença, ela é, assim, muito antiga na nossa espécie. Sim. Um dos primeiros casos que tem relatados, ela aconteceu há mais de 20 mil anos. E foi... Eu li algo também sobre desenterrando ossadas que tinham sinais de tuberculose. Sim, cara, e os sintomas era tudo que eu tinha, tá ligado? Dores no peito, fraqueza, perda de peso, mas aí é febre, tudo que é doença é... Sudorese noturna, crise de tosse com sangue. Sudorese noturna, tipo, tava 40 graus durante a noite e ele tava suando. Mas por isso que você fez o exame. Mas é que, é assim, o mundo médico hoje em dia tem muita coisa que é parecido. Né, tudo é virose hoje em dia. Mas sabe que quando a pessoa fala que é virose, tipo, o médico fala que é virose, é porque é às vezes... É alguma coisa de vírus, né? É uma doença viral que você, sim, não tem como identificar. Ah, pode ser que eu esteja falando merda, mas... Aí diz uma virose. É. Não, mas quando o médico fala assim, ah, você tá com uma virose, ele não tá dando uma desculpa. Tipo, na verdade, às vezes é uma doença que, tipo, genérica, que a pessoa vai sarar e ela é provavelmente causada por um vírus, porque se é bactéria, forma pus. É da antibiótico, virose não tem o que fazer. É. A tuberculose é a infecção mais comum no mundo, é isso? Em que sentido? Ela é comum. É... Só é que a maioria das pessoas que pegam não desenvolvem hoje em dia. Exato. Eu tenho um dado que diz que quase um terço da população mundial é infectado com tuberculose, mas não desenvolveu. Mas não desenvolveu. E dessas, uma parcelinha muito pequena morre. A do Suede tentou desenvolver, então. Foi intenso. Eu vi também. Não é coisa tão antiga. É recente até hoje. Hoje parou a propaganda televisiva, mas cartazes ainda tem de monte em combate contra a tuberculose pra fazer não o parou, teste. Não parou, não. Quando sobe um pouquinho o surto, o nego solta uma campanha assim. Não, então agora eu vou dar informações pra vocês, que eu lembro de uma conversa que eu tive com uma amiga minha, que ela estava fazendo estudos sobre tuberculose. Existem formas da bactéria multiresistentes. Eita, exatamente. Porra. Só dando uma cortada, esse é um dos motivos que o pessoal fala pra fazer o tratamento da tuberculose até o fim. Que muita gente faz o seguinte, tá com aqueles sintomas todos, aí o médico vai e passa antibiótico por 6 meses. O cara toma por 2 meses, ah, já tô bom, vou parar. Só que nisso ele matou todas as bactérias que já morreriam assim mais facilmente. E as mais resistentes ficam. Então, filha da puta, simplesmente selecionou aquelas que vão dar trabalho de curar depois. Detalhe, tipo, aumentou a população dessa bactéria na pessoa, é muito difícil começar a matar. Pelo menos 6 meses tomando antibiótico, sim, né? Pelo menos 6 meses. Então, se você for... Pode ter menos que isso. Se você foi diagnosticado com tuberculose, faz o tratamento até o fim. Mas, na verdade, essa recomendação de fazer o tratamento até o fim, eu falo pros meus alunos o tempo todo quando eu vou falar de doença. Toda doença que você vai fazer o tratamento, quando o médico falar, faz por tanto tempo, é aquele tempo. Sim. Não pode chegar... Gripe não tem o que fazer. Você tem que esperar, mas vamos supor, você tá com uma micose, você tem que fazer o tratamento até o fim. Parou, sumiu mancha, sumiu o sintoma do que for, da doença que for. Mas o tratamento vai continuar, você continua, porque significa que ainda o micro-organismo que tá causando a doença, ele está no seu corpo ainda. E você precisa terminar de matar, senão ele volta. É. A pessoa que não termina, ela fica com essa bactéria multiresistente aí, e aí já era, filho. Se ela é multiresistente, não tem remédio hoje em dia que faz matar. É, porque no caso, você mata as menos resistentes, e as que são resistentes, não é que você não vai matar elas. Elas vão ficar inativas, de certa forma. No fim do tratamento, ela já tá enfraquecida, é isso? Não, é assim. Ela vai morrer. Uhum. Só que o tratamento vai inativar ela por tempo suficiente dela não se reproduzir e morrer naturalmente. Só que o problema é... Nossa, é difícil explicar isso. Imagina assim, ó. Você tem uma população de bactérias. Se essa população de 100, tipo, 20 são resistentes. Então vai levar mais tempo pro remédio fazer efeito nela, certo? O resto vai morrer. Como elas são pouco, a quantidade de remédio que você tá tomando tá de boa. Se você interrompe o tratamento, é aquilo que ele falou. As que já estavam mais fracas já vão ter morrido. A resistente vai começar a multiplicar. A hora que aumentar a população de uma forma tão grande, do mesmo tamanho quanto antes, em que essa resistente, ao invés de ser 20, vai ser 100, o remédio, a quantidade de remédio por bactéria vai ser muito pouco, que não vai fazer mais efeito nela. Uma doença muito mais forte, muito mais grave. Sim. Ela pode ser mais forte, infecte ou não, mas o problema é que você não vai conseguir curar dela tão fácil com medicação, entendeu? Por isso que a gente fala bactéria multiresistente, na verdade ela já tem a cepa com resistência, mas você aumenta a população de um ponto que o medicamento antigo, a quantidade de medicamento por bactéria não vai ser o suficiente, entendeu? E aumentar a dosagem também não vai fazer porque seu corpo começa a eliminar o excesso. E às vezes até aquele tipo de antibiótico não funciona naquela bactéria mais. Então você tem que trocar para um outro tipo que talvez tenha um efeito colateral muito mais fodido em cima de você. Então o correto é fazer o tratamento até o fim e obedecer ao médico. Eu tenho aqui alguns fatores de risco e uma curiosidade. Fatores de risco para tuberculose incluem os seguintes: infecção por HIV, pessoas, né, que estão com resistência baixa. Que estão com resistência baixa. Qualquer doença quando você tem AIDS. Baixo estado socioeconômico. Não, mas a tuberculose é a principal doença oportunista que mata pessoas com AIDS. Baixo estado socioeconômico, alcoolismo. Fudeu. Falta de moradia. Fudeu, hein, Suede? Falta de moral. Condições de moradia precária ou com aglomeração, né? Doenças que enfraquecem o sistema imunológico, que uma delas é o HIV, que destrói, né, o sistema imunológico. E trabalhadores de saúde estão extremamente propensos a adquirir, digamos assim. Eu tenho a mãe de uma amiga minha trabalha em posto de saúde nessa área de risco. Deve ser bem intenso, né, trabalhar nessa parte. Eu conversei com uma médica que trabalha na UTI aqui em Matão. Ela disse que não quer mais trabalhar lá por causa do risco gigantesco de contrair doenças fortíssimas. É. Porque a maioria das bactérias que se encontram numa UTI são aquelas mais resistentes. Sim. E que a pessoa que às vezes não tem como você sarar. Exatamente. E em torno de 15% das pessoas desenvolvem tuberculose em outros órgãos que não os pulmões. Sim, você pode ter falência de rim por conta disso. Caraca, isso eu não sabia, não. Ó, gânglios linfáticos, assim como a peste negra, trato geniturinário. Geniturinário. A genital e a parte da urinária. É. Ossos e articulações, meninges e o peritônio, capa que cobre a cavidade abdominal. Eu acho que eu ainda tô com essa porra aglomerada no meu corpo, então, que eu tenho dor pra cacete. Tem casos que, eu tava lendo que tem casos que começam a desenvolver e estacionam, digamos assim. Tipo, a pessoa sente alguns sintomas e de repente passa e não tem mais. Porque é uma doença que volta, né? Ela pode voltar. Então. Porque assim, isso daí se a pessoa tá incubando a bactéria e ela tem um déficit no sistema imune dela. Uhum. Daí, tipo... Eu acho que tinha muitos casos antigamente, teve esse surto aí que matou, tipo, em 100 anos, 1 bilhão de pessoas, porque se você pensar nas condições daquela época pra agora, mudou muito. Sim. Mas que nem PT, ele falou assim que a doença estaciona. É que nem a, tipo, por exemplo, a hepatite que para, estaciona, depois tem um determinado gatilho que faz a doença voltar ou não? Ou ela estaciona, ela vai ficar lá pra sempre? Pode ser, então. Aí eu já não sei como é que é... Eu não sei se é o mesmo estacionar, porque vamos supor, uma pessoa que teve hepatite, ela não pode doar sangue, porque ela tem o vírus. Mas a população é muito baixa, porque o corpo tá constantemente combatendo. Só que não precisa, tipo, também ter mais efeito de febre, essas coisas todas. Esse daí pode ser uma coisa parecida, imagino eu, só que eu não tenho certeza. É que cada doença tem uma coisa mais específica dela. Sim. Mas, ouvinte, muito provavelmente você não deve ter. Então, fica de boa. Mas se sentir sintomas, corra para o médico, né? Independente do que for, é bom ficar atento à sua saúde. Varíola, que foi a doença que foi criada a primeira vacina, não foi? Sim, sim. Foi. Foi através da vaca, né? É, inclusive é muito interessante como que foi feita a vacina da varíola, porque existia um vírus que era a varíola bovina. Existia a varíola bovina e existia a varíola humana. As mulheres que ordenhavam vacas não pegavam varíola humana, porque é bem interessante isso, porque elas estavam em contato com as tetas, né? Ah, não. O cara que enfiava o pau na vaca que pegava. Não, não. Ah, tá. Então tudo bem. Existia zoofilia naquela época. Existe até hoje. É, exato. Enfim, aí o que aconteceu? Um belo cientista, que eu não lembro o nome, depois procurem aí, ele inoculou um vírus num garoto de 8 anos. Aliás, inoculou o vírus da varíola humana e o vírus da varíola bovina, e a varíola humana não se desenvolveu. É, na verdade, ele inoculou o da bovina primeiro e depois de um tempo o da humana. Sim. Porque aí ele percebeu que o corpo já tinha adaptado a combater varíola através da varíola bovina e não e ele não teve problema nenhum com a humana. Sim. E essa foi a primeira vacina, não? Foi. Sim, mas tanto que vacina vem de vaca. Vem de vaca, era isso que eu ia falar. Mas qual é da varíola em si? A varíola... Pode falar. Não, a varíola veio dos nossos colonizadores, né? Veio, digamos assim, do descobrimento da América. Você tá falando daqui. Tô falando daqui, da América. Não, pra aqui cá. Veio junto com os colonizadores. Eles trouxeram, tanto que a varíola dizimou parte da população índia. De 100 milhões foi pra 10. Começou, é, uma coisa assim. Começou em 1896 e foi até o fim da década de 70. Matou 300 milhões de pessoas no mundo todo. Isso no último surto de varíola que teve. Sim. Que foi também, na década de 70, foi o último caso que teve de varíola, que depois começaram a fazer as vacinas. A vacina foi criada em 1796. E a vacina também tem uma questão bem interessante sobre o Brasil, que teve a famosa revolta da vacina, que o governo federal estava forçando a vacinação da população. Exato. É a primeira vez que o governo faz alguma coisa que favorece a população, né? Pois é. E foi também a primeira doença comprovadamente erradicada pelo uso de vacina. Beleza. Deixando aqueles sintomas básicos de lado, quais são os sintomas da varíola? Você vai ter, assim, conforme a doença evolui, você começa a ter formação de erupções. Ela começa primeiro na garganta, passa pra boca, e aí da boca ela vai pra pele. Isso, formam bolhas. Formam bolhas. Eu vi uma foto de uma menina com varíola, e é assim, um negócio muito bizarro. O corpo inteiro dela tava cheio de bolhas. Então, tipo, começa com uma herpes, basicamente. Ela começa na garganta primeiro. Sim. Aí ela passa pra boca. Aftas, herpes. Aftas e tudo mais. Deve parecer, só que deve ser uma coisa pior. Sim, sim. E quem sobrevive à varíola tem muita chance de ter o corpo coberto de cicatrizes por causa dessas bolhas. Inclusive, se não me engano, o Abraham Lincoln teve. Sim. É, tem isso. Na Índia, eu acho que essa doença era tão complicada assim, tipo, que tinha uma deusa indiana da varíola. Chama Sitala ou Sitala, não sei Sitala, como é que é. Sitala, Sitala. Uma deusa indiana da varíola. Se você pegava uma varíola, era praticamente morte certa, né? Beleza. O Eric falou que quem ordenhava vaca não pegava, mas como pega? Basicamente, é contato com a pele da pessoa que tem a varíola, que tipo, é, no caso aí, com a secreção que ela as solta. Pústulas é um vírus, de pus, né? Que ela... É causada por um vírus, Ortopox vírus variolei. E também é transmitido através de vias aéreas. Vias aéreas. Pelo ar você pode passar. Andar de avião. Um adendo, assim, pra, na verdade, pra todos aqueles que a gente fala, doenças que você pode transmitir pelo ar, pra deixar um pouco mais explícito. Uhum. Quando você fica em um local fechado com a pessoa, é óbvio que a chance de você pegar é muito mais alta. Sim. Então, todas as doenças que podem ser transmitidas pelo ar, eles falam, evite locais fechados ou pouco arejados, porque você vai estar entrando em contato com um agente causador o tempo todo. E aí, então, das chances de você pegar maior essa doença, a varíola também é ficar em locais fechados. O Sérgio fica falando um monte de merda, eu fico puto aqui. Eu tô perguntando, fico com raiva, caceta. Entendeu? Idiota. Não, mas aí, vamos falar da raiva. A raiva é uma doença viral transmitida por animais selvagens contaminados para os humanos. O que que ela causa? Nos animais, ela dá uma agressividade foda no bicho, que ele parte pra cima pra atacar qualquer um que tiver na frente dele, não importa o que aconteça. E você acaba sendo contaminado se você, né? Que ele afeta o sistema nervoso central. Sim, ele sim. Entra em berserker. Basicamente. E depois de um tempo, como ele tá afetando o cérebro, ele acaba destruindo demais o cérebro e o animal morre. Sim, obviamente que você contrai a doença através da mordida do animal infectado. Fora isso, tem algum outro tipo de contágio da raiva? Não. Não. Pelo que eu sei, é de basicamente secreções saliva, que o animal... saliva e sangue dos animais contaminados. E nos seres humanos, ela também, um humano pode até transmitir pro outro através da mordida e através de sangue, mas é muito difícil porque nossos dentes não são feitos pra isso. Não são feitos pra perfurar a pele e tudo mais. E também quando você percebe que alguém tá com raiva, você não vai ficar perto da pessoa. Sim. Mas geralmente a pessoa, quando ela tem a doença da raiva, ela começa tipo ter vários outros problemas que impedem ela. Sim. Porque assim, a raiva, o pessoal associou muito essa questão de ter o comportamento agressivo por conta de afetar o sistema nervoso, como falou, e ela também afetava em cachorros, por exemplo, a glândula salivar. Sim. Mas não que ela afetava a glândula, como afetava o cérebro que manda o comando pra produção da saliva. Aí que o cachorro ficava babando. E aí ele ficava babando. humano, porque você tinha um descontrole. E a pessoa também. Cachorro louco. E tem um sintoma que fala que a pessoa. Hidrofobia. Tem... É, hidrofobia, medo de água, né? Sim, sim. Mas isso daí eu acho que era lenda, não é? Não, é verdade. Não, era, é verdade. Verdade. Eu vi um vídeo de uma pessoa contaminada com raiva. Inclusive, eu vi um documentário sobre raiva. Rabin. É, era de uma. De uma menina que sobreviveu. Rabin alguma coisa, e não lembro. A pessoa baba muito, não consegue segurar água na boca, vive amarrada e fica assim até morrer. Teve um caso de uma pessoa que foi tratada, digamos assim, por causa da raiva, só que ela teve que... Os médicos induziram ela num coma, tipo, de 5 meses, alguma coisa assim. Então, isso é muito subjetivo, porque não foi comprovado ainda. Apesar dela ter sobrevivido, não foi comprovado que foi esse procedimento. Porque tem um médico, não lembro em que país, que passa nesse documentário, que ele tá fazendo de tudo pra testar esse procedimento em todos os pacientes com raiva que tem nesse país. Porque tem muito cachorro solto na rua lá e a quantidade de pessoas contaminadas com raiva é gigantesca. Não, mas tem lógica a questão de induzir ao coma, porque o metabolismo da pessoa vai bem mais devagar, né? Mas esse cara não conseguiu salvar ninguém até hoje. Peraí, então não procedimento. Existe cura pra essa doença? Até o momento, confirmada, nenhuma não. Confirmada. Pelo que eu sei, é assim, quando você é mordido por um animal, você tem que ir ou lá... Ou no caso do Ozzy, aquela... quando você morde um animal... Você tem que tomar uma vacina, entre aspas, que você vai lá e vai... Tipo, você toma aquelas injeções na barriga, eu não sei mas, como é que é o tratamento. Mas é aquele negócio, barriga, não quer dizer, mas não quer dizer que cura também. É, mas aumenta bastante a chance, sim, né? É quase 100% a cura. Mas essa questão da hidrofobia, eu acho que ela não, a pessoa não é que ela adquire uma aversão à água, ela só não consegue engolir, ela não consegue é? Engolir. Por isso que ela não... Ela, por isso que ela saliva água. Bastante também. Também. E ela tem medo, ela tem... Como é que é? Medo de luz? É, fotofobia. Fotofobia. Ela tem bastante. Isso tem a ver por causa da regulação do nervo óptico. É, sim. Também é porque... Provavelmente as pupilas devem dilatar pra caralho. Exatamente. Não volta, não tem controle. Exato. Nas pessoas não tem tanto a questão da agressividade, porque apesar do vírus afetar o cérebro e certas partes do cérebro, ele vai fazer isso nos animais e na pessoa vai ser diferente. Sim. O animal também, na verdade, não fica tão agressivo, né? Tem coisa que ele, tipo, ele vai, ele tá se sentindo mal pra caramba e você vai lá e tem, vai chegar perto e ele vai se sentir ameaçado. Não, eu vi uns vídeos de uns animais que são um capeta na Terra. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu sei de uma curiosidade, só que eu não tenho a certeza sobre a doença da época. Talvez fosse a raiva, que é onde uma galerinha se juntou pra fazer um final de semana de brincadeiras numa casa, só que tava tendo surto da doença. Eles acabaram não podendo fazer e por acaso não eram escritores e dessa noite surgiu vários contos famosos. Não, foi erupção do vulcão. Foi erupção de vulcão? Foi erupção do vulcão, não lembro qual. Não é doença? Acho que foi o Vesúvio. Inclusive foi nessa casa que foi escrito Frankenstein. O Drácula, sim, e Lobisomem. Que se basearam o Drácula, a questão de vampiros, por a existência de vampiros, também tem a ver com raiva. Também tem a ver com mas raiva. Mas não é necessariamente isso. Não foi por surto de doença, então. Foi por causa de vulcão. Foi por causa de uma erupção de vulcão que a cinza cobriu a Europa inteira. Justo. E a raiva foi a primeira doença identificada como doença mesmo. Como, não como uma maldição. Ah, interessante. Antigamente, tudo o que acontecia de mal era a ira dos deuses. Né? É. Sim. Então, agora a gente vai falar da gripe espanhola, porque fala gripe espanhola, surgiu na Espanha. Não surgiu na Espanha. Ela surgiu na Europa por volta de 1914. Aí ficou esse nome de gripe espanhola porque, como estava na época de guerra, os países eles não divulgavam o número de mortos, o número de casos da gripe espanhola. E foi só a Espanha que acabou revelando esse... É, não, eles não divulgavam porque, assim, para não mostrar que a quantidade de pessoas que estavam morrendo e mostrar... consequentemente, que eles estavam com uma população menor para lutar na guerra. Sim, aí como a Espanha estava neutra no conflito, ela acabou revelando. Foi o único país que revelou. É, mas não se tem notícia exatamente de onde que começou. Sim. Em questão de quase, de mais ou menos um ano, de 1918 a 19, teve por volta de 50 milhões de mortos. Sim. Sim. É. No final da, digamos assim, da epidemia, já juntou 100. E morreu, 100 inclusive, nesse meio, o senhor Rodrigues Alves, presidente do Brasil na época. Morreu mais gente... por essa gripe do que na guerra. Sim. É. Pois é. Era que na Primeira Guerra, né? É a Primeira Guerra Mundial. 1919 é a Primeira Guerra. E é legal, assim, que eles não sabem a origem, mas eles têm três hipóteses pra essa, pro vírus ter surgido, né? A trilogia mórbida. Pois é. Ou ele veio da gripe aviária, que então passou pra humanos, ou ele era uma mistura de vírus da gripe suína, que misturou com a gripe aviária, e aí passou pros humanos. Então, tipo, ele sofreu uma transformação aí. Ou então foi uma mistura do vírus influenza da gripe, a mistura do gripe, da gripe humana com a gripe suína. E é até legal você ter falado essa questão da gripe suína e gripe aviária, pras pessoas verem que não é algo novo que a gente tá passando, sim, né? Pois é. É uma, ok, tem uma modificação no surgimento, nos traços aí, mas não é, não é, ó, oh, surgiu uma nova doença. Não, já existia. Exato. Só fazia tempo que ela não dava um surto. E sim, tem também a conspiração, que, claro, na Primeira Guerra eles começaram a mexer com coisas de laboratório também. Tem a conspiração que essa gripe foi feita, uma arma modificada biológica, como uma arma biológica. Ah, eu acho improvável. Eu também. Eu naquela não época não sei, tinha, viu, tecnologia pra isso. Não sei. Eu, cara, realmente pra você não mexer sei com um vírus assim, tipo, e fazer uma arma biológica assim, você tem que acertar muito. Cara, mas e acidentes? Acidentes que podem, assim, acidentes que eu falo assim, acidentalmente conseguimos. Cara, algo, a natureza dá conta disso. Não, sei, a natureza que, dá conta. Eu acredito que dá certo, porque, se não, que a gente falou no começo do cast aqui, que na Idade Média pegavam corpos com peste negra e jogavam no catapulta. Não, mas eles sabiam, eles tinham a ideia de que se você jogasse a peste negra, o corpo lá, você ia passar a doença. Mas manipulação genética não existia nessa época. De certa forma, isso que faziam com a peste negra era uma arma biológica, primitiva, mas era. Não, mas você tá falando da arma biológica no sentido de você manipular e criar o vírus. Ah, cara, sim. Tipo, o DNA, eles conseguiram, tipo, ficar a estrutura dele em 1950, se não tô enganado. Se fosse Segunda Guerra Mundial, seria mais palpável a ideia. E um ainda vírus? Assim não, porque depois de 5 anos Seria, cara, Hitler e os estudos dele e lá um era vírus, tenso, hein? Um vírus é completamente, é um território completamente estranho pro ser humano, porque ele não age como uma bactéria, ele nem é considerado ser vivo pra ciência. Mentira. É. Notícias de última hora. Já estão começando a considerar atual ser vivo. Só se é atual. É atual. Então, eu tô por fora. 2 meses. Então, e uma bactéria, eles já conseguem fazer hoje em dia, insulina que é usado pra tratamento de diabético, é feito através de bactérias geneticamente manipuladas pra gerar insulina. Mas, cara, tipo, só descobriram o material genético, a estrutura dele, por volta de 1950. Faz sentido. É, então, como é que vão manipular em 1914? Mas existe, é legal. Existe isso. O problema é que você tá querendo alimentar um negócio que não é saudável. Ele tem, não usa só 10% do cérebro, Suede. Ó, ele, o Suede é a pessoa que mais tem fé dessa mesa, né? Essa é não a... é, cara. Eu gosto dessas coisas. Teoria da conspiração, várias doenças têm essa parada, teoria da conspiração. Uhum. Mas a questão dos sintomas, gripe espanhola, é basicamente uma gripe forte pra caralho, né? É que o problema dela é a reação que o corpo dá. Sim. Tipo, imagina que você pega uma gripe, aí a gente já fica derrubado na gripe, né? Agora imagina que você pega uma gripe que você, tipo, triplica o sintoma. A dor no corpo é muito pior, a febre, ela vai ser altíssima. É quase uma dengue os sintomas, de repente. Não, mas aparece mancha no corpo. E ela causa inchaço do pulmão também. Caralho. O negócio é um pouco mais bruto. É, aí é foda. Teve também o tifo. Só queria deixar isso claro, porque o Sérgio pediu. Campo de concentração. Tifo, piolho, carrapato, essas porra. Piolho, carrapato, pobreza, náusea, falta de saneamento básico. Vômito, essas blá, coisas blá, que blá vivem no cabelo do Sérgio. Exato. Na falta de cabelo do Sérgio, você quer dizer. Frank, só no morreu Norte de tifo. É verdade. Bob Marley não teve essa porra, será? Não, ele morreu de um... tétano. Algo resultante de uma ferida que ele teve no pé. Se eu não me engano, foi tétano. Não sei. Mas na cabeça dele já devia ter tifo, pra caralho. Acho que o tifo surgiu de lá. Não. Exato. Não. Não. Tifo surgiu com Bob Marley. Era todo um ecossistema ali, né? É, ele foi um viajante no tempo. Ok, mas tifo é mais uma doença que, se você tiver uma boa higiene, nunca terá. Ao contrário de qualquer doença que é transmitida através de insetos. Sim. Que no caso... Próxima. Mas qual falaremos agora? Febre amarela? A gente pode dar uma passada por elas. Então vai, febre amarela. PT. Febre amarela eu não pesquisei. Não. Escravos da África chegados no continente europeu. Ela é causada por um vírus, né, o flavírus, e é transmitido pelo por um mosquito contaminado que pica outras pessoas. É mais um desses tipos que, na verdade, ele pega... o mosquito se contamina através de uma pessoa contaminada. Sim. Exato. E ele passa pra outras pessoas. Ela veio da Etiópia. Teve aproximadamente 30 mil mortos entre 60 e 62. O que aconteceu? O Napoleão vendeu metade da América por causa dessa porra. Que viu que tava morrendo muita gente e desistiu do território. Então fala aí, ô, professor. É isso aí, cara. Ele chegou canta aqui... Canta uma música explicando a febre amarela. O Napoleão, nessa época, foi aquele cara que comprou Petrobras em 45 e vendeu a 15. Exato. Chegou aqui trazendo escravo, morreu um monte de gente, tava devastando o território, desistiu, vendeu. Que aí isso ajudou na emancipação dos Estados Unidos mais pra frente, por causa da venda do território. É, no caso da febre amarela, os sintomas são os de sempre. A febre alta, mal-estar, cansaço, calafrio, vômito, diarreia. Tem algum diarreia. Diferencial cefaleia. Ou só são esses sintomas intensificados? O diferencial é que você é uma doença que você nunca se livra dela. Ela tem uma vacina, quando você se contamina, você tem que tomar um reforço dela a cada 10 anos. Caralho, é tipo uma gripe eterna. Basicamente. Porra. Mas a cada 10 anos tá bom, pô. Não, ok, mas... Tem gente que não vai viver tudo isso. É. Não, mas você toma um reforço só. Certo. Você passa sintomas. É claro, se você não tomar, você volta a ter os sintomas novamente. E morre. Talvez. E paralelo a isso, mas não tão paralelo, tivemos a malária também. A malária é uns 4 mil linda. Anos atrás. 4 mil anos atrás, velho. O início? Não no sentido de você pegar a doença. Pega. Não, não. A doença eu acho legal o jeito, tipo, as características dela, assim. Ela é causada por um protozoário, primeiramente, que não é uma bactéria nem um vírus. Eu não sei se o dado que eu tenho aqui é atual sobre a malária, mas desde 1980 temos 3 milhões de mortos por ano pela malária. Aqui no Brasil? Mundo. Eu falei de 4 mil anos atrás, porque tem vestígios nos gregos, lá antigamente, que é com resquícios de malária. Não, a malária de várias é mortes. É muito antiga. Ela é antiga, mas a malária, ela tem prevalência na África. Aqui no Brasil, ela é endêmica da região norte. Panamá. É Panamá. Tipo, na verdade, é região amazônica, né? Questão da floresta aí. Essa área que é da floresta amazônica, você tem prevalência da doença. Então, aí, não pensando só em Brasil, você pega outros países também. Sim. É que aqui no Brasil é a região norte, né? 98% dos casos do Brasil que acontecem no Brasil são da Amazônia. É, tem alguns pouquíssimos casos que são pra cá, mas tipo, muito pouco mesmo. Sim, tem vacina. Eu tenho registros aqui de 350 500 milhões de mortes. Não, caceta. Mas não deve total, ser no total. Né? Deve ser no total. Senão só o mundo ia estar vazio, cara. Né? Mas aí... E essa é uma doença que foge daquele padrão febre alta, né? Sim. Porque só fazer um comentário antes de dar os sintomas. É que em países como a África, a malária mata, tipo, uma criança a cada 30 segundos. Né? É, porque ela é doença de pé subdesenvolvido, né? Porra! É, fala que é a doença que... É a pior doença de país tropical do mundo, depois da AIDS. Não é por ser... Não é exatamente por ser subdesenvolvido. Tá, a condição econômico-social ajuda. Mas se por ter um clima mais quente, tem mais mosquito mesmo, então... Sim. Tem ajuda. Também, mas é que, vamos supor, você tá aqui... A gente tá num lugar de clima quente aqui no estado de São Paulo. Pra cacete. E a gente quase não tem. A gente também tem bastante mosquito, só que a doença não se proliferou por aqui. É porque, na verdade, a espécie do inseto, que é hospedeiro também do protozoário, ele não fica aqui. É, a gente não tem o Anopheles por aqui, é mais o Aedes aegypti mesmo. É, a gente tem insetos aqui que transmitem doenças graves, assim como lá na África. Sim, mas, esse protozoário não é transmitido pelo que a gente tem aqui. Ele não, o organismo dele não é compatível com o protozoário. É, porque a espécie que o mosquito que consegue segurar o parasita, digamos assim, entre aspas, ele é a espécie que tem na floresta amazônica. Por isso que ela é endêmica daquela área. E os sintomas dele, ele destrói células do fígado, hemoglobina e pode destruir até artérias. Nossa. Aí dá, então, no caso, anemia, você pode ter quadro hemorrágico. Derrames. Derrame e tudo mais. Choque circulatório, síncopes, convulsões, delírium, hipoglicemia e várias outras convulsões. Mas isso é em casos mais extremos, né? Quando eu acho que a pessoa básico, já tá, tipo, indo. Sim, o básico é aquele da gripe. O quadro inicial é a febre. E sim, a febre com um intervalo de tempo bem determinado. Então vamos supor, ou é de 48 48, ou é de 12 em 12. Se você tá, tipo, tem um pico de febre, depois de 12 horas tem outro pico, depois de 12 horas, malária. Aí você vai lá, você vai fazer exame de sangue, tá com anemia. É, também tem dores de cabeça. É, não, se você perceber que você tá com febre, a febre é assim, vamos dar de tempo em tempo certinho, pode ser malária. Sim. Aí você vai fazer análise de sangue, tá com anemia? Muito provável. Aí você identifica o parasita no sangue. Também tem dores de cabeça, cansaço, náusea, isso os mais básicos, né? Calafrios, palidez, tremores fortes, entre 15 e 30 minutos de tremores fortes. Provavelmente deve ser no período que você tava com febre. É. Sim, ondas de calor e babá. É, mas o tenso é quando você já tá indo, né, cara? Né? Porra! Você começa a ir embora em sangue. Sim, você começa... Cara, mas toda doença, quando ela tá na fase mais final, assim, é foda. Por exemplo, a sífilis, eu descobri ontem, que a minha irmã tava falando, que só não sabia. Eu sei o básico da sífilis, que você pode ter a sífilis neuronal. A pessoa, tipo, não trata a doença, ela vai passando e vai pro cérebro. Sim. Vixe, que treta! A pessoa não trata, ela vai pro cérebro, a sífilis. O negócio começa a brutalizar, a pessoa pira de vez. Trava. Tenso. Muito tenso. AIDS. Ou SIDA. Vamos falar da SIDA? Da dona SIDA? Da dona SIDA. Essa é uma doença que o povo fala, né, que é conspiratória, SIDA. Né? SIDA? Essa tem muita... AIDS. Ah, AIDS. Por que SIDA? Porque em português seria SIDA, porque é síndrome da imunodeficiência adquirida, mas pro pessoal, as aparecidas ou as SIDAs não serem satirizadas, eles mantiveram a sigla em inglês, que é AIDS. Mas em países que falam espanhol ou português de Portugal, falam SIDA. SIDA. Enfim, a AIDS é causada, a SIDA é causada pela VI. Nossa, mano. É, pelo vírus de imunodeficiência humana. Que em inglês é o HIV. HIV é Human Immunodeficiency Virus. É um retrovírus, né? Um retrovírus. É uma desgraça. É treta. É legal. Mas aí, vamos lá, para uma pergunta bem curiosa. De onde veio a AIDS? Assim. Sexo com macacos. Assim. Não, governo, caralho. Não, é. Eu ia sexo fazer com aquela macacos, piadinha. Qual é? Deixa, eu posso falar? Pode. Só que assim, agora eu vou falar porque da outra... No outro momento que nós conversamos... No momento qualquer? No momento qualquer. Sim. Eu falei lá, tipo, que a origem do vírus provável é por conta daquele... das pessoas lá da África que se alimentavam da carne do macaco. Os caçadores. Sexo com macacos. Não, e aí eu falei que eles comiam os macacos e uma amiga minha, Helena, um abraço pra você, ela achou que eu... comer macaco, já entendeu. Comer macaco. Não, mas pode passar também, não pode? Olha, eu não sei, mas tipo, não era assim. Ela pensou que levou o DR a sério, aquela parte da chuva de macaco. De macaco agora. Ah. Ela achou que era transar com o macaco não, que tava... Pros criacionistas de plantão, Deus criou o homem e o macaco, mas foi o diabo que colocou eles numa sala escura. Certo. Mas aí, ó, vamos lá. Bom, a principal... Você disse a questão da alimentação. Na verdade, base de macacos. A principal teoria que se tem hoje em dia, que não tem uma questão exatamente concreta que a gente sabe, é que os caçadores, quando iam limpar os macacos depois que eles estavam mortos, mexiam com os órgãos e tudo mais que estava contaminado, e às vezes tinha uma ferida na mão e já se contaminavam. E assim levavam pra casa e foi espalhando, a esposa deles passava pro padeiro e a assim vai. A única coisa que você tem uma informação que é um pouco mais concreta, que teve a transmissão dos símios pra nós. É o que é de mais concreto, mas ainda assim também não é certeza. Que pode ser por comer carne de macaco, manuseio de carne de macaco ou sexo com macaco. Até comer não, porque quando você depois prepara... Depois que cozinhou, matou, né? Mata. É mais o manuseio mesmo. É. Talvez canibais. Talvez. E talvez o sexo, não sei. Não depende. Tem algumas tribos que comiam meio cruzinho o cérebro. Tem as tribos que comem. A real é que ninguém morre por causa disso. Tá, AIDS não. AIDS não mata. É que a AIDS joga a sua imunidade no caralho, né? Não, ela... jogar a imunidade significa que você tem imunidade pra jogar. Ela destrói a sua humanidade. É, tipo, você... Humanidade não, imunidade. Porque praticamente sem defesas. Os vírus da AIDS, eles utilizam as nossas células brancas pra se reproduzir. Não todos. O vírus funciona assim, eles se acoplam na parede da nossa célula e injetam o material genético dentro. O vírus HIV entra inteiro. Inteiro? Isso eu não sabia. E lá lá dentro, eles destroem tudo que tem lá dentro pra fazer novos vírus. E depois que tá pronto, eles explodem a célula e espalham mais vírus por aí. Caralho, eles... É tipo... Tipo um alien. Vários terroristas entrando e fazendo bombas que vão explodir. Você pega uma indústria, toma a indústria, usa a indústria pra você fazer o que você quer. Prefiro no caso, novas cópias de você. E é um metamorfo, você explode, né? A indústria na hora de você sair. É, e o e vírus é um da AIDS é igual o vírus da gripe. Por exemplo, o vírus da gripe, a vacina dele é praticamente inútil, porque você vai se imunizar das variantes que já existem. A AIDS você é... Você se imuniza da variante do ano. Isso. Digamos assim. Cê, por exemplo, mas o que tá pegando agora, você já não tá mais imune. A AIDS também se transforma bastante. Só que é bem mais treta. Bem mais, porque... É, por isso que não existe uma cura, né? Existem aqueles coquetéis de 300 mil medicamentos que a pessoa toma pra tentar aumentar a imunidade e viver por mais alguns anos. Na verdade, assim, o coquetel que ele toma faz um monte de coisa. Tem uns, alguns que vão inibir certas variedades do vírus. Tem outras que vão atuar na hora de fazer de pegar aminoácido pra reprodução. Sim. Tem um monte de coisa. Aí, assim, ele não consegue pegar tudo, né? É tipo colocando as engrenagens que estavam faltando ali, né? É, tipo, o medicamento ele vai tentar quebrar as engrenagens. E em algum momento ele vai tentar quebrar o caminho onde estão indo os caminhõezinhos pra levar... Não, digo, as engrenagens do seu corpo que foram destruídas, esses medicamentos tentam repor, ou pelo menos tentam fazer a função delas temporariamente. Alguns poucos, mas assim, a maioria é pra você tentar acabar com o vírus. É, porque tem muita gente que tem AIDS e vive anos e anos à base de medicamentos. É porque, na verdade, essas pessoas não têm AIDS, ele tem o HIV. HIV é o vírus, a infecção viral eles têm. AIDS é a doença que é gerada pelo vírus. É a síndrome. Ou seja, ele tem o período de incubação dele que é totalmente incerto, varia muito de pessoa a pessoa, pode ser meses, como pode ser dezenas de anos. E a partir de um certo ponto que os vírus começam a destruir totalmente seu sistema imunológico, aí sim você tá com AIDS. Então vamos definir HIV positivo e HIV negativo. HIV negativo é quando você não tem o vírus. HIV positivo é quando você é porta o vírus. Ah, isso é o resultado do exame. HIV positivo é AIDS? Não, é portador do vírus. É resultado de exame. Mesma coisa que um exame, um teste de gravidez. Quando dá positivo é que tem coisa lá dentro. Quando dá negativo é que não tem. Ah, saquei. Vamos lá. O perigo de você fazer nheco-nheco, usando uma linguagem meio suede, fazer nheco-nheco com o seu parceiro, sendo que você tem HIV positivo, é que a pessoa desenvolva AIDS a partir do HIV positivo que você passou para ela. Não. Não, é ela se contaminar com o vírus. Então, mas você não desenvolve AIDS a partir do HIV? Não, necessariamente. Ele vai ficar incubado. Você tem o vírus, que é o HIV. Sim. Ele vai entrar no seu corpo e vai entrar... Quer dizer, eu não tenho, ouvinte, espera aí. Ele vai ficar incubado. Pensa na questão da hepatite. Quando a pessoa tem hepatite, ela não fica pra sempre? Sim. Só uma hora, só que ela sarou, não sarou? Uhum. Então, o que é o sarar? Ela não tem mais os sintomas, mas o vírus tá lá. Sim. É isso. AIDS, quando a pessoa tá com o vírus, ela é portadora do vírus, mas ela não necessariamente tem a síndrome da imunodeficiência adquirida. Isso. A doença AIDS é exatamente a partir do momento que começa a fazer algum mal pra pessoa. A partir do ponto que ela se contamina, ela não tem AIDS. Ela pode viver a vida normal dela, não vai ter diferença nenhuma pra ela até então. Mas quem é contaminado pode desenvolver AIDS. Pode desenvolver, mas não necessariamente vai. Quem não é contaminado pode desenvolver AIDS? Não. Não, já tem que ter contato com o vírus. É o vírus que vai causar. Então, é o que eu falei. Ai, caralho. A pessoa vai lá, faz nheco-nheco com o seu parceiro, adquiriu HIV. Sim. Sim. O risco não é exatamente adquirir o HIV que pode ou não desenvolver. O risco é que esse vírus traga... Eu entendi o que você quis dizer. A pessoa vai pegar o HIV, só que ela não vai pegar AIDS. Não necessariamente pegar AIDS, então, mas ela pode pegar AIDS. O problema é que a maioria pega. Sim. Tipo, na 99% desenvolve a doença. Na verdade, a gente pode até considerar que é 100%, mas a gente não sabe quando. Pode ser que a pessoa morra antes de desenvolver AIDS. Entendi. Não, antes de ela saber. Vai morrer da AIDS. Se ela for atropelada na rua, não. Não, mas tipo, eu tô falando assim, causas naturais. Se cair um piano na cabeça dela quando ela estiver passando por um prédio. Às vezes ela tem alguma outra doença que complica e mata ela. Por exemplo, ela viveu 10 anos com HIV e não teve AIDS. Por isso já tem a tuberculose lá armazenada. Pegou um HIV positivo, aí já zoa. Pegou um HIV positivo? Pegou um HIV positivo. Que raio foi isso? Desculpa. Você entendeu o que eu quis dizer. E contraiu o HIV. O problema da AIDS é exatamente esse. Se destruiu todo o seu sistema imunológico, você não tem com o que se defender. Então qualquer gripe, qualquer coisinha que aconteça com você é praticamente morte certa. Se você é um terço da população que tem a bactéria da tuberculose, você vai. Por isso que as pessoas falam que não necessariamente você morre de AIDS. É, na verdade você não morre. Você morre por uma doença causada enquanto você tem AIDS. Exato. Se você nunca morre de AIDS. Se você você morreu com uma doença... É, eles dizem que você morreu de AIDS, ok. Não. Tipo, o que eu ia falar é o seguinte, se você morreu por conta de uma doença, que o seu sistema imunológico tá deficiente por conta da HIV, então você tem AIDS. Sim, aí você tem, não, só você não vai morrer por causa disso. As pessoas não falam, ah, ela morreu de AIDS. Quer dizer, as pessoas falam que morreu de AIDS, mas o costume que se tem a dizer é que a pessoa não morre de AIDS porque ela morre devido a alguma doenças. Outra doença que ela contraiu tendo AIDS. E normalmente essa pessoa morre de tuberculose mesmo. Porra, Suede, tem que tomar cuidado com suas diversões aí, hein? É, hoje de traveco tá proibido. É. E chuva de porra de macaco também. Chuva de porra de... Que droga. Informações. Como pegar AIDS? Como que se pega AIDS? Vamos lá. Usando palavreado secreção, do Suede, fazendo nheco em nheco. Mas não é 100%... Todas as secreções. Não é tipo uma gripe. Por exemplo, saliva não pega. Não. Na verdade, é secreção tem uma vaginal... chance muito pequena. Quase mínima, assim. Mas no caso da pessoa ter uma ferida na boca. Isso. Se você tem uma ferida. Contato na verdade, você tem sangue. Que ter contato. Na verdade, é o contato. De fluido seu com o da pessoa. O que que eu falo? O que quer dizer isso? Não é pegar minha saliva com a da outra e juntar no dedinho que vai pegar. Mas é assim, se você tem algum tipo de exposição de uma parte interna do seu corpo e entra em contato com o fluido do corpo da outra pessoa, pode ser, tipo, aí sim, pode ser saliva, dentro outras disso coisas, tem aí, as pode. Lendas de seringas com sangue contaminado e tudo mais. Isso daí já não rola, né? O vírus morre. É, então, o vírus ele degenera depois de um tempo. E quando o pessoal falava esse negócio aí, mas uma coisa então, que mas o pessoal o cara pode faz... perseguir o maluco com a o cara, o maluco com a seringa pode perseguir o cara, tirar o sangue ali na hora sem o cara ver. Então, isso pode, mas sabe o que tava acontecendo? Isso é verdade. Troca de seringa compartilhada. É... Ah, roleta russa da AIDS. Eu não sei se é o que eu ia falar, que eu não lembro o nome. Eu mas acho ele, que eu sei. É um grupo na internet, eles começaram a, tipo, de pessoas que tinham a doença. Roleta russa da AIDS. Eles russa, né? iam pra uma balada iam pra Inglaterra. Uma balada e começava, Inglaterra? Tipo, eles se feriam e depois feria a pessoa. Não, isso não é bem o que você vai falar. O que ficou conhecido como roleta russa era um pessoal que propositalmente fazia uma orgia gigante com um monte de gente e uma ou outra pessoa desse grupo tinha AIDS. Sim. E todo mundo sabia. Não, então não é isso daí, não. Então, esse que eu tô negócio, falando, pessoal, tipo... É, o negócio da balada, graça, entre aspas, do negócio, era você... Adrenalina, será que eu peguei? Será que... Exatamente. Jota, né? É. Nossa. Não, o nego tem uma bosta na cabeça pra fazer um negócio desse. Mas esse daí foi um grupo que aqui no Brasil começaram a fazer, aí até Brasil fecharam também? O site. Esse... Ah, tá, do que você falou. Vamos dividir o papo. Entendi. Você não, tava querendo, peguei. Né? Não. Teve Jota. Esse negócio da roleta russa, que é isso que ele falou agora. E tem o que eu tava falando, que é outra coisa. Sim, sim. Isso que você tava falando, que PT. O pessoal, tipo, eles se feriam pra pegar sangue e colocar uma coisa no alfinete, vamos supor assim, lá na hora, praticamente, e injetava na pessoa, colocava no meio da balada. Isso que você tava falando, PT, teve um caso na Avenida Paulista esses dias de um cara que tava espetando mulheres com agulha na rua. E ninguém sabe Maníaco se tava ou não Verdade. Contaminado. Rolou um boato assim em Araraquara até ano passado. Fiquei sabendo. É, cara. Mas aí, o que o Suede deve fazer pra ele não ser contaminado pelo vírus? A principal forma de transmissão é sexual. É via sexual. E em todas as suas modalidades. Oral, anal e... Orelhal, nasal e vaginal. Peraí, então vamos lá. Quais são as modalidades possíveis? Do Suede. Gente, para que os ouvintes vão pensar que eu sou idiota. A gente já tá com o podcast cumprido pra caramba. Vamos deixar por aqui. Tudo bem. Isso desprotegido, tá? Sim. O sexo desprotegido, que aí você vai ter contato aí, por exemplo, do sêmen ou do líquido vaginal. Portanto, novinhas e novinhos, se você for fazer sexo com alguém que você não conhece, e mesmo que você conheça a pessoa, é bom, né? É bom conhecer mesmo a pessoa. Mas se você não conhece, ou encapar o menino, ou usar aquela camisinha feminina que é escrota pra caralho. Ah, não é... Aí... Cara, eu tenho, eu mostro pros meus alunos. É muito esquisito. É estranho. E... Não vamos, né, saindo enfiando pau aí em qualquer buraco que você não conhece, que não vai dar certo. E... Ou meninas, não vamos... Não vão pegando qualquer caninho sujo por aí que você Exato. Não sabe a procedência. Não raspa xota em qualquer lugar. Nossa. Não, mas é... Por quê? Porque a pílula do dia seguinte não mata isso. E mata os soldadinhos, mas não a AIDS, não a HIV. Outra coisa também... Mata os soldadinhos. Soldadinhos, tô falando do... Da AIDS. É que você usou o exemplo errado aí, que soldadinhos o pessoal conhece como espermatozoides. Sim, mas é o que eu tô falando. Não mata a AIDS, tem um mata outro soldadinhos. Que pouca gente também conhece também. Existe uma fabricante brasileira de camisinha que faz a partir de intestino de cabra. Como que é? É. Como antigamente. Camisinhas naturais, entre aspas, feitas doenças de intestino de cabra. Como antigamente. E essa não protege de DST. Isso só protege de a gravidez. A é bom falar aquelas camisinhas, formatos diferentes, né? Também, se vocês lerem as embalagens, está escrito que não protege também desse, sim, dessas doenças. Você tem que ficar atento a isso, porque tem alguns modelos de camisinha que não protegem DST. Exatamente. Se você quer se proteger, pega, compra a camisinha ou pega no posto, que a camisinha do posto é boa também, e usa. E aí... E é de graça no posto. Vai pro nheco-nheco gostoso que o Gigi recomenda. Lembrando que oral também pega. Exato. Então, olha onde você vai pôr a boca, hein, pessoas? Exatamente. É. Antes de sair engolindo anaconda por aí... Ou lambendo da aranha, né? É, criando bigodinho de Hitler e pá. Beijinho grego. Mas é... Fazendo a fuga da lua. Vamos lá. Ah, os sintomas da AIDS é baixar a imunidade. Aliás, destruir a imunidade, né? Mas no começo, quando você pega, tem, sabe do que ela tem sintoma? Ah, de gripe. É, que bom. Como você tudo vai lá, na você vida. Transou, depois de uma semana e meia, você tá com... Fala, nossa, tô com gripe. Cara, vai fazer o exame depois de um mês, porque nessa, depois desse tempinho aí, você incuba ele, você não vai detectar no exame. Depois de 30 dias, você pode fazer o exame que aí vai detectar. E aí, eu vou fazer uma pergunta, porque tem uma pessoa na nossa roda de amigos, que eu não vou citar nomes, mas fez o teste de HIV uma vez, há alguns anos, e deu negativo. Esses dias, digo, recentemente, esta pessoa fez o teste de novo. Eu devo suspeitar que essa pessoa está tendo relações sexuais suspeitas? Com macacos. Ou ele realmente estava na paranoia de, pô, será que durou tanto esse tempo? Eu acredito que ele está tendo relações sexuais sem desprotegido, okay, ou de risco. Tá, vamos lá. Acabou a AIDS? Não. A AIDS fica aí até hoje. Mas vamos para a próxima doença. Não, eu ia falar só da AIDS, da questão dos usuários. Então vamos falar sobre AIDS, a questão dos usuários de AIDS. Usuário de AIDS? Não, não sei o que você... Usuários de drogas. Usuários de drogas. É verdade. Ô, Suede, você não pode mais compartilhar seringa. A partir desse podcast, a gente tá aprendendo várias coisas. Então você não pode mais compartilhar seringa. Você, sabe, você tem que ter seu próprio cachimbo de crack, porque se cortar a boca na lata, fudeu. Se você for passar o lápis de olho de novo e começar a se cortar, não compartilha gilete. Tá, porque se tiver uma pessoa com AIDS e você entrar em contato, ou você passar pra pessoa, vai passar. É, velho. Muito obrigado pelas dicas. A gente se preocupa com você, Suede. Exatamente. Seus babacas. Ah, Gigi, não fala assim, hein? Vamos para a próxima doença? Control your deserts, go dig your graves, let go your mouth with all the money you will save. Aí eu te pergunto. É bola. É bola ou não é bola? Não, é vírus. É esquerda, é direita, qualquer. É bola ou não é bola? Não, é vírus. Explica aí, PT. Vamos falar. Há um tempo atrás aí a gente ouviu, pô, é bola. E foi pouquinho aí na época da Copa do Mundo, né? Uns 2, 3 anos. É, exato. Foi mais ou menos na época da Copa do Mundo. E, pô, ficou aquele medo do caralho, pô, o povo vai trazer bola pro Brasil, sei lá o quê. PT, ebola. Bom, o ebola, ele é causado... na verdade, o nome do vírus é ebola. Então você tem a doença causada pelo vírus ebola, né? Você sabe o nome dela? Não, o nome é isso. O nome é ebola. É doença pelo vírus ebola. É, o ebola é o nome dado por causa do rio, da região em que ele mais infecta. Isso. Pô, que nome chato. Sempre tem as doenças... Por exemplo, imagina quem... Peste negra. É porque a doença geralmente é o nome do médico que descobriu, né? Mas imagina, pô, o cancro mole. O cara era... O sobrenome dele era cancro. Coitado da família. Ah, assim, Zika também é de um rio. Porra, nem... Coitado da família da gonorreia, né? Nossa. Mas, cara, assim... Não, eu tenho mais dó da hemorroida, viu? Ah, eu tenho mais dó da crista de galo. Nossa, crista de galo é tenso pra caralho. A gente tava falando da ebola. E a ebola que não tem o nome... A doença do ebola não tem o nome. Mas a gente podia, né, dar um nome pra ebola. Pode ser Sanderson. Ebola, caralho! Sanderson. Sanderson é causado pela ebola. O ebola, enfim. Ah, o problema da doença da ebola, assim, na verdade, ela não teve nenhuma pandemia da doença. Eles ficaram com medo de acontecer, porque ela é muito fácil de ser transmitida, mas ela fica restrita a alguns locais da África. O problema dela é que a taxa de mortalidade dela é altíssima. Tipo, a pessoa pega 50, 90% de chance dela morrer. Eles tinham que queimar os corpos, né? Sim. É, pra poder tentar evitar de transmitir o vírus, sim, né? Porque você pega, assim, de contato de secreção da pessoa, do ar. Só pra você ter ideia, tipo, a pessoa suou, tem vírus no suor dela. Então, sim, se ela pegou na maçaneta, você pegar também, você pode pegar. Ô, PT, pra quem jogou o Plague Inc., sabe que a pior forma de você fazer sua doença espalhar pro mundo inteiro é ser ela ser mortal demais. E, porque ela ganha muita visibilidade e, além disso, quanto mais pessoas morrem, menos pessoas você consegue contaminar, dependendo da situação e dependendo do vetor que transmite ela. Exatamente. O ebola, como é? A pessoa morreu, o corpinho da pessoa ainda passa o vírus, mesmo ela sendo enterrada. O negócio é bruto. Ó, só pra vocês terem ideia. Uma doença zumbi? Não é que a doença é zumbi, porque assim... é zumbi agora, cara? Você tem que parar de pensar em, tipo assim, a pessoa tá morta pra nós. O que que é a morte pra nós? Para cérebro e coração. As células dela ainda existem. E os vermes então... começarem a comer sua carne. Seu cu, caralho, velho! Sua carne. Você ia falar cu. Os vermes já começaram a comer seu cu, carbono. Que a coisa tá feia aí. Termina de explicar pro menino. Enfim. E depois só me responde uma questão, que é... Eu não lembro quantas mortes foram constatadas pelo ebola. Nesse último que teve? É. Isso aí eu não olhei. Eu só saí da região, mais ou menos. Aí... eu perdi o que eu tava falando. Depois que morre, para o cérebro do então, coração. Aí assim, o vírus, ele acaba continuando a proliferar dentro do corpo da pessoa, porque na verdade as células estão lá. Algumas estão sofrendo apoptose, é outras estão necrosando. Não é porque você morreu que o vírus morreu, né? Exatamente. Não, aí, okay, por conta disso, a pessoa libera a secreção. Ela vai liberando líquido e esse líquido tem vírus. Tipo, se você fizer sexo com uma pessoa morta que tem AIDS... Você não pega. Você pega? Pega. Ah, durante... É verdade. Mas peraí, esse líquido aí que você tá falando que a gente poderia pegar a ebola depois que uma pessoa morre através do ser... A pessoa morreu, ela tá ali morta. Morreu. Eu encosto nela, posso... Ah, não, assim, mas você falou depois de estar enterrada. Sim, tanto que eles queimam. Contamina o solo. Pelo solo? Pelas plantas que crescem desse na solo? Na terra mesmo, na terra. É, tipo, na própria terra, assim, na terra. Você tá tipo... lá, enterrando o bagulho. Ó, as principais pessoas que foram contaminadas... Não tem pá, vamos cavar com a mão. Fubiu. As principais pessoas que foram contaminadas por ebola nesse último surto e no outro que teve, que inspirou no filme ebola também, foram as pessoas que eram responsáveis por carregar os corpos. Pegaram a doença? E os médicos também. Ó, você pode pegar entrando em contato com sangue contaminado, passa de mãe pra bebê se ela tá grávida, sexo sem proteção passa, contato com a pele, tipo, a pessoa tá com ebola, você vai lá, entra em contato, você pode pegar. Pior que AIDS. Saliva, aí beijo, bebida compartilhada, tipo, tomei do meu do copo e passei pra outro, eu posso passar ebola pra pessoa e toque em superfície contaminada com ebola. Esse vírus é muito fácil de pegar. Cremou, sim, acabou. Provavelmente. Acontece igual na volta dos mortos-vivos lá. Mas acontece muita coisa até cremar. É fácil, sim, e a disseminação dele é rápida pra caralho. Só que, de certa forma, é até bom que ele apresenta sintomas muito rápido e mata muito rápido. Porque ele tem muita visibilidade, é mais fácil você controlar uma doença que apresenta sintomas rápido. Sim. Porque se ele ficasse incubado 2 semanas, fudeu, pandemia. Mas aí, do começo ao fim, quais são os sintomas? Olha, no começo você a pessoa... Você derrete por dentro. É, isso é no fim. Mas tudo no começo a pessoa, tipo, ela incuba o vírus por mais ou menos 6 dias e depois ela começa a apresentar os sintomas iniciais, que é febre, dor de cabeça, dor muscular, calafrio, e aí o negócio vai piorando, porque ela vai ter hemorragia interna, aí vai começar a vomitar e tossir, ela pode vomitar sangue. Uma hemorragia interna que vira hemorragia eterna. É, e depois aí ela derrete por dentro. É, basicamente... Isso começa literalmente a derrete por dentro? Não. É porque... você tem tanta hemorragia interna que você vira praticamente, sim, puro sangue dentro de você. É, você vai estourando os tecidos dentro de você, você vai ficando com sangue. Por isso você tosse e vomita sangue. Começa a sair sangue pelos olhos, pelo nariz, pelos ouvidos. E a morte acontece entre 6 a 16 dias que a pessoa se contaminou com o vírus. Caralho. Agora imagina se fica 1 mês incubado um negócio desse. Puta que pariu. Primeiro que a pessoa, né? Não, imagina se fosse o caso. Aí sim, ela ia passando. Primeiro que a pessoa ia sofrer um caralho, né? Não, incubado, sem apresentar sintomas. Ah, sim, ok. Então isso ia passar pro mundo inteiro. Exato. Aí era pandemia. Aí pandemia. Na Copa ainda? Puta que pariu. Entendeu? Por isso que ficou com medo. Teve toda aquela comoção na época e falava, se você for pra começar a limpar a mão, blá blá blá, alto de novo, aquela história toda. E muita gente acha que esse foi o primeiro surto, não sei o que, mas alguns anos atrás teve outro. Na verdade, lá em na África muito pior. Sempre tem caso. É, normalmente a gente fica sabendo quando escapa da África, ou quando a coisa tá muito feia por lá, porque sempre tem, assim, não sendo muito hipócrita, mas não é muita gente que se importa com a África. E tratamento não existe, né? Não. Tem casos de pessoas que se curam. Porque a letalidade dele também não é 100%. Exatamente, a letalidade dele, sim, é de 50% a 90%. E também as pessoas que se curam, tem algumas que voltam a desenvolver algum tempo depois. É tipo um câncer. E sabe o que é o pior? Essa doença veio de novo de bichinho. bichinhos para nós. É, macacos. Porra, nego, não para de trepar com morcego? Essa porra. Morcego. Eu fiquei sabendo que era macaco. Não, tem a história, tipo, ele afeta primatas, mas ele também é, mas a teoria que eles mais assentam, que eu li pelo menos, é que ele veio do morcego da fruta. Esse morcego, ele é comum na África, na Ásia e na Oceania. Aqueles morcegos gigantes, morcego né? É aqueles morcegos gigantes que parecem um lobinho, assim, com asa, voador. Que são bonitinhos. Ah, eu tô trepando com isso também, cara? Não. Eles são reservatórios do vírus. E como passa muito fácil, acaba passando. E o primeiro caso, que assim, o primeiro caso não, mas parece que a doença começou a ter visibilidade maior entre 76 e 79, que tinha uma fábrica de algodão, eu não vou lembrar o lugar, e que lá, como ele ficou meio que abandonado, muitos morcegos ficavam lá. E aí começou a aumentar a quantidade de vírus, e aí as pessoas começaram a pegar a doença. E também... E esses morcegos, além do vírus Ebola, tinham um outro vírus, que é o vírus de Marburg, que ele causa uma outra doença. Ele é muito parecido com o Ebola também, né? Ele é parecido. Só que a letalidade dele é bem menor. Exatamente. Interessante. Esses morcegos, dá pra, até pra entender que talvez a transmissão dele tenha sido basicamente parecido com o da AIDS, porque se for o morcego que eu tô pensando, ele tem 2 metros de envergadura. Então, provavelmente, alguém caçou esse negócio pra comer. Ah, isso eu já não sei, mas, tipo, ele é grande. É aquele que parece um lobinho. Sim. Assim. É, eu achei ele mó bonitinho. Ele é apelidado de raposa voadora. Ele é o morcego da fruta. O morcego que tem aqui no Brasil, mesmo em baixa escala, não é o morcego da fruta? Não, ele não. É frugívoro, mas não é o morcego da fruta. Ah, entendi. Certo. É, o morcego da fruta é um dos É uma apelidos. Raça específica. É, raça não, espécie. É uma espécie específica. Eu acho que eu preciso voltar a dar aula de biologia pra você. Tá certo, é bola. É, ô, gente, todas as doenças que tem, tipo algum reservatório ou algum ser vivo que passa, não é porque tem aquela espécie que todos os indivíduos Sim. estão contaminados. Por exemplo, Justo. A doença de Chagas, o barbeiro, não é todo barbeiro que tá contaminado. Exato. Nem todo mosquito anófilis que tá contaminado com o protozoário da malária, assim vai. Exato. Bom deixar isso claro. Ninguém vai fazer piada com barbeiro? Não, Suede, cala a boca. Droga. Eu pensei, mas não. É muito idiota. Né? Até o Eric concorda, então fica quieto. As doenças que estamos falando aqui é bem por cima, só pra, né, catalogar e mostrar o quão lazarento é essas coisas. Mas, se você quiser algo mais aprofundado, pesquise no Google. Google, papai Google. Pra deixar todo mundo tranquilo agora no fim do podcast, existe uma história correndo que na Sibéria, com o degelo, estão aparecendo corpos de cervos contaminados com uma bactériazinha chamada Bacillus anthracis, que é a principal responsável pelo antraz. Conhece antraz? Uhum. Vinha nas cartas. Que vinha carta. Vinha carta No final dos anos 90 para os anos 2000, os terroristas tinham mandado muitas cartas para grandes políticos com um pozinho branco dentro dizendo que era antrax. E por que eles fazem isso? Porque o antraz, ele pode ser contaminado, ele pode contaminar a pessoa através de 3 formas. A primeira forma é a forma cutânea, que eles chamam, que basicamente é quando você tem uma ferida na mão e é contaminado pela bactéria, que ela é a forma mais branda de todas, que os sintomas nessa forma dão a impressão de ser uma picada de um inseto. Aí você ainda consegue algum tratamento através de antibióticos, mas se não tratar é morte certa. Também temos a forma respiratória, através de vias aéreas, como a gente estava falando, algumas bactérias têm um modo de esporo, né? Que elas entram a partir do contato com o ar. E o antrax é uma delas. Que delícia. E olha só, se você respirou, você tá morto. Caraca! Esse é o sintoma. Esse é o sintoma. Se você respirou, você morreu. É, porque os sintomas principais dele quando você respira, basicamente são um resfriado meio forte. Só que aí vão piorando até você morrer. E não tem cura quando você respira. Eita porra! O cianeto você ingere. É, o cianeto é mais imediato, né? É que o cianeto, na verdade, não é um veneno. Né? É um veneno e não, o mas efeito... Não, o efeito, não a... Não, o cianeto você morre. É porque você morre porque você não tem cura dele e, tipo, ele vai piorando o negócio. É, se não tá enganado, o antrax, ele, tipo, vai liquefazendo também, não é? Que ele vai destruindo toda a parede do pulmão, a pessoa tem, tipo, enfisema pulmonar. Caralho. Isso é só algumas gramas, né? É uma bactéria, então você respirou um pouquinho dela e ele começa a se multiplicar dentro de você. Caralho. E tem a forma gastrointestinal. Você, Suede, se você quiser lamber o antrax ou enfiar na bunda, você vai ser contaminado dessa forma. Não, muito obrigado. Que causa aquelas coisas simples de náuseas, perda de apetite, vômito, febre alta, que a gente conhece, diarreia severa. Aí começa o vômito com sangue, a diarreia com sangue. Isso em 25 a 60% dos casos. E, obviamente, seguido por morte. Do jeito que você falou assim, se respira, você morre. Quanto tempo depois de respirar, de fazer isso daí, isso cresce dentro da pessoa, a doença se prolifera? Eu não consegui dados exatos de tempo, mas pelo que eu andei lendo, é coisa rápida mesmo. Tipo, coisa de, acho, horas, que uma semana, dias. Não é? Dias. Horas. Como não, horas? Vai que, né? Não, eu acho que horas é muito difícil, uma doença começa que a bactéria espirrar, consegue, tipo... Depois quando já... é uma toxina que causa, é bem fácil de acontecer uma morte em horas. Agora, bactéria um ser é mais vivo. Tenso. É. E, então, e esse Antrax agora tá com o degelo e as carcaças de animais, que os servos daquela região são os principais vetores, são os principais reservatórios do Antrax. Essa bactéria tá sendo solta de novo no ambiente e já teve, se não me engano, uns 20 casos de pessoas contaminadas. Olha que beleza, hein? Não consegui achar informação sobre morte, pelo só sobre menos contaminação. Não é transmissível, é? Acredito que sim. Se transmissível por vias aéreas. Ah, sim, verdade. E por forma cutânea. Se você tiver um pouco na sua mão e não tiver contaminado por causa de nenhuma ferida, mas uma pessoa tá ferida e você encostar, a pessoa já era. Já tá contaminada. Que interessante. Mas eu acredito que essas formas que estão no ambiente deve ser uma forma mais branda, né? Eu lembro que aquele que tava, que eles mandavam lá nas cartas, que eles falavam, não sei, aquilo era verdade mesmo? Não sabe se é. Então, eu lembro que falavam que aquilo lá era manipulado geneticamente, que ele era mais agressivo. Sim, porque o antraz, ele seco, né? Ele vira os esporos, a bactéria. Então, pelo que dizem, as cartas eram cheias de pó, um pó branco. É, pode, possivelmente, né? Essa do ambiente, não sei como que deveria funcionar, se tem algum modo dele simplesmente estar tá exposto ao ambiente e começar a se soltar em forma de esporos, ou se ele precisa passar por alguma... por algum... Vamos supor assim não, que um não, cara... Não, isso é possível. Eu só acho que ele é mais brando. Capaz. Vamos supor assim que o cara comprou uma cápsula de Antrax, fez uma carreira e cheirou. Eu dou parabéns. Com não essa quantidade, tempo. O cara não morreria em horas, talvez? Não vai dar tempo de dar parabéns. É que não depende que da quantidade. É que vocês estão pensando assim, tipo, a bactéria entrou e ela já tá causando caos. Na verdade, você tem que pensar que ela tem um ciclo, que ela vai ter que reativar a célula. Sim, mas aí a partir do momento que uma grande quantidade maior ainda foi inserida num meio, ela não... Não, principalmente porque essa bactéria, na questão do pó, ela tá em modo de esporo. Até ela voltar ao funcionamento normal dela, tudo isso demora tempo. E até ela começar a infectar os pontos que ela causa esse problema todo, também leva um tempo. Então não importa tanto assim a quantidade. Óbvio, se você colocar uma bactéria, ela vai ter que se reproduzir, multiplicar muito pra conseguir fazer algum estrago. Sim, bactéria, mas se você colocar... A gente degrada, geralmente. Sim, mas se você colocar, tipo, uma carreira que você cheirou de esporos... Eu acho que você provavelmente vai começar a sangrar, mas é porque seu nariz vai estar mais caro. Mas é bactéria pra cacete. Sim, mas igual eu te falei. Não quer dizer que é mais rápido? Eu acredito que vai matar mais rápido, assim, questão de você pensar depois que ela ativou. Sim. Ela não vai ter a preocupação de se multiplicar, porque a quantidade já vai ser grande e já vai começar a causar estrago. Então, por isso, a questão das cartas com pozinho branco, que é uma quantidade... E também porque através lá não é só bactéria. Sim. Né? Porque você precisa deixar alguma forma, porque a bactéria, mesmo por um lado, dependendo, ela pode morrer. Sim. É, e também eles devem ter mandado da forma do pó, porque através de vias aéreas é morte certa. Você tem um meio, né? Porque pó, ele vira partícula sólida. Tipo, ele é partícula sólida, ele vai pro ar muito fácil. Sim. Só um adendo agora ao tema a ser tratado nesse cast. Não vai brincar? Não vai brincar? Brincar com o quê? Fala, galera! Não, a gente já tá no final do cast, caralho. Ah, tá. Desculpa. Vai tomar no seu cu. Bom, a gente tá gravando aqui sem o Rafael, sem o PT, e nós mesmos estamos zoados, já fomos contaminados pelo cast aqui. Claro. Foda. E só adicionando uma informaçãozinha que na época que a gente gravou o cast, no dia seguinte saiu a notícia que no permafrost da Sibéria, que estava saindo as carcaças de alce com o antrax, também estão saindo carcaças com variantes. crioula. Olha só que maravilha. E aí que entra aquela teoria da conspiração lá. Por que que os Estados Unidos estão guardando o vírus de uma doença que foi erradicada pra controle populacional? Não, é pra situações como essa, seu meu caro amiguinho retardado. Ou isso, alguém resolveu brincar de Plague Inc. no modo ultra realista, né? Ah, pra caralho. Então, agora graças a um banco de doenças que já foram erradicadas, no caso, só basicamente só a varíola, eles já têm como desenvolver uma vacina sem precisar entrar numa área de risco, sem precisar colocar em risco outras pessoas. Eles já têm material pra fazer isso. E eu acho que basicamente é isso. Vocês têm algum adicional? Não, eu só adiciono que eu espero que isso não se espalhe, né? Porque não precisa, né? Você falou não, na outra vez lá do Antrax, que tava nessa... Então, na época... E varíola também, na né? época era só o Antrax que tava noticiando. Aí um dia depois que a gente gravou o cast, já apareceu a varíola. Ah, sim. E, bom, hoje em dia eu acho que não vai espalhar tanto, porque nós temos métodos de controle mais avançados, temos medicamento, vacinas e tudo mais. E acho que não vai ser tão feio quanto foi antigamente, né? Assim esperamos. Um impacto é capaz de ter, sim, mas não tanto, sim. Alguma notícia nova sobre o Antrax? Não, ficou só naquilo. Acho que derreteu o permafrost, espalhou um pouco de Antrax, mas parece que de morte mesmo só teve uma criança, contaminação de uns 20 adultos e morreu uns 200 servos, alguma coisa assim. Tenso. Complicado, né? Demais. Bom, é isso? É isso, joguem Plague Inc. Sim, Plague Inc. é bom. Quais são as doenças que estão em cima do ranking? A primeira doença que espalhou foi sua mãe. Sua mãe mata pra caramba. Sua mãe já contaminou mais com HIV. Caceta. Sua mãe, pirataria. Pedro Pérez. Pedro Pérez tem também. Eu fiz uma mãe em sua homenagem. Como é? Eu fiz o satanismo. Satanismo. Aí apareceu, o satanismo erradicou toda a vida na Terra. Falei, olha que coisa tá linda. Tá satisfeito, Sué? Muito Espero bom. Espero que você esteja muito feliz com isso. E religião? Dá pra... É só fazer. O Plague Inc. Não, religião tá no mundo real mesmo. Coloca uma doença chamada ignorância. Ignorância. Vixe, pior fudeu. Doença do mundo. Pior. Já começa com o Suede. Bom, é isso então. Vai, pessoal. Falou. Eu acho que encerrou, né? Mas aí, voltando a falar, é bom a gente falar pros ouvintes que, por exemplo, Zika, Chikungunya, a gente não vai falar agora, talvez num cast futuro, porque ainda é algo muito recente, talvez não tem dados suficientes. Zika tem muita especulação em cima. Então, é muito disso que me disse e tal, mas nada muito concreto. Exato. Então, essas vão ficar pra depois, se a gente quiser. Se a gente quiser. Porque não abalaram o mundo ainda, né? Exato. Bom, a gente pode até fazer uma parte 2, talvez aprofundando mais em uma ou outra dessas doenças. Sim. Mas é isso aí. É nóis. Chegamos ao fim de mais um LocomoCast. Que tristeza. Assim como as doenças levam as pessoas ao fim. Mas enfim. Que mórbido, cara. Que tem a ver? Bonito, bonito. Eu gostaria... Foi bizarro. Foi bonito. Morbidamente gostaria bonito. Gostaria de agradecer o nosso especialista presente na mesa. Eu não sou especialista, galera. Paulo sou Tadeu, biólogo formado na USP. 45 anos de carreira. 45 anos de carreira. Mas falando sério, eu gostaria de agradecer àqueles que fazem o nosso dias valer a pena. Porque na vida, ninguém é nada sem amigos. Justamente por isso que a gente plagiou essa frase desses primeiros caras que a gente vai falar, que é o ConspiraCast. Segundo pessoal, HQ. Terceiro pessoal, Kramalatos, que é uma pessoa só. É um cara só. Quarto parceiro, X-Infinity Games. Quinto parceiro, E-Fighters. Sexto parceiro, Crânio Terror. Sétimo parceiro, talvez se existir ainda, mas a gente pretende englobar esse site pra gente, Tech4Nerd. E é isso aí, pessoas. Muito obrigado por cederem vossas cavidades auditivas para nós soltarmos nossas palavras bonitas dentro dos seus ouvidos. Desculpa se tiver algum erro, mas de qualquer forma, envie seus e-mails para falar o que você achou desse episódio. Se a gente cometeu alguma gafe e você sabe disso, envie também nos corrigindo, que é sempre bom a gente compartilha conhecimento, a gente, né? Vai ser bonito, vai ser legal. E novamente avalie nosso podcast no iTunes, deem 5 estrelinhas e falou? É nóis. Falou. Hasta. 1, 2, 3 e... Tá gravando? Só pra saber, vai lá. Tá gravando, Chuchu? Jota. Nossa, é hoje, é hoje. 1, 2, 3 Momento. Não, Pedro... não existe momento Pedro PS. Não existe. Ele, conforme ele for mandando, a gente vê se cabe na abertura ou se cabe no e-mail. Calma, não é assim. Entendi, desculpa. É, no outro ficou meio. Só não ficou aleatório porque era o e-mail do Pedro Pérez. Mas senão. É que se fosse acha... do Homem Concha e entrasse momento Pedro Pérez, tipo. É que o Pedro tinha falado uma vez que a hora dos e-mails ia ser muito. É, a gente conversou com ele sobre fazer isso, mas não foi. Ah, é verdade que ele. É verdade. Imbecil. Peraí, já deixa ele falar da síndrome. Não, calma, cara. Que síndrome? Ele falou, é diferente da síndrome. Eu não sei a definição certa. É porque nada do que vai ter aqui eu acho que é uma síndrome. Não, nada. Síndrome geralmente elas são. Sei lá, é que eu não lembro. A gente vai falar de síndromes que abalaram o mundo. É o quê? Doenças. Então, se fosse síndrome, já ia fazer uma análise do Suede. Exatamente. Que... Síndrome do chuchu. Puta, a gente podia fazer uma. Síndrome do passivo da relação síndrome heterossexual. Da... Síndrome da dedada. Né? Pender pro lado da salsicha. Eu vou explicar. Eu vou pegar esse trechinho. Vocês metem a pender pro lado da salsicha. Só. Eu vou. Deixa eu sugerir aqui. Detalhe que a gripe espanhola não é da Espanha, né? Não, não é. Ela surgiu na Europa. Não, mas calma, não entrou na Europa. Já pode começar falando já. Então, puxa aí. A gripe espanhola, ela não é da Espanha, né? Você puxa a gripe espanhola. Eu vou tentar. Como assim? Vamos falar então, sobre... Então, agora a gente vai falar da gripe espanhola. Então, a gripe espanhola não surgiu na Espanha, né? Cara, porra. É pra você puxar. Puxa. Agora a gente vai falar da gripe espanhola, daí você pode falar do que é o contrário, que vocês podem pensar, não é da Espanha. Pô, só, podia, né, ter dado um nome. Pergunta, antes de adentrar o ebola, às vezes não sei. Não, já adentrou o ebola. Aquele negócio da bexiga negra. Que bexiga negra? Bexiga alguma coisa. Ebola. Ebola? Teve um bexiga negra? Surto de bexiga alguma coisa, não teve? Teve no Halloween. Não, que bosta. Não teve um surto de bexiga alguma coisa? A bexiga fala no microfone. Não, mas é off. Não teve surto de bexiga alguma coisa? Nossa, não conheço nenhuma doença. É easter egg, ele desperdiça easter egg, é impossível. Desculpa, cara. Mas tá pegando. Nossa, é um arrombado, não. Cara, eu nunca ouvi falar de bexiga negra. Bexiga branca, não sei. Tinha bexiga de alguma coisa. Mas vamos lá, Gigi. Não é bexiga negra, mas é bola. É bola. Puta, quem peidou, cara? Não foi eu, velho. Foi você, né? Aí, ó. Você tá com gosto hoje pra caralho. Porque desde que começou a gravar, eu tô sentindo esse cheiro. Eu acabei de soltar um. Nossa, agora. Nos últimos segundos. Nessas horas, graças a Deus, porque eu não sinto o cheiro. Não? Você não sente? Eu não sinto o cheiro. Por isso que eu falei aquela hora que eu falei que eu senti o cheiro dele, o negócio dele tá muito bruto. Caralho, Gigi. Gigi. Pra quem tá ouvindo, o Suede provavelmente tem todas essas doenças que a gente falou alojadas no cu dele. pra quem aí acredita em Deus, por favor, ore pela alma do Suede. Se o easter egg não tiver tudo isso, cara. Ore pela alma do Suede, que o negócio tá feio. Ainda bem que eu vou passar todos esses áudios pra você. Só flatulência.